Vamos lá então? Sim. Bora. Então eu vou começar, hein? É pra já, hein? Porra, vai! Então tá bom. Então agora tá valendo, hein? Já, caré! Jabuti! Não, não, silêncio aí, sério, sério, silêncio aí. Sério, porra, assim não dá. Que bichinho. Agora eu vou começar, hein? Cuspi café aqui agora, que merda. Fudeu, bem feito. Que me trollar, tomou no cu. Você começou, agora se fudeu. Vambora. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Vai arranjar o que fazer da vida, né? Impossível. É obra do demo. Não podes morrer, McCloud. Aceita. É isso aí, cambada do Areva, estamos aqui para mais um podcast, muitos fãs do Areva vão ficar felizes, que é um podcast que a gente quase não faz, né? Podcast nostálgico, olha só, inovação no Areva hoje, que é o Freud. Estamos aqui com o senhor Romenick. No guts, no glory. Senhor Modeste. Hoje a Pim vai me odiar. Senhor Alex Matos. Presente, senhor. Senhor Marcelo Soares. Esse é um podcast para ser ouvido daqui a 15 anos. Pois é. Vamos falar sobre a regra, no meu caso, dos 15 mil anos, que é da minha juventude, são 15 mil anos. Mais especificamente, não sobre a regra dos 15 anos, eu quero que se foda ali ela. Mas as coisas que a gente tem medo de reassistir hoje, que tipo, a gente achava foda pra caralho. E hoje a gente fala assim, melhor não. Assisto ou não assisto? Não, deixa quieto. E também, tipo, as experiências que a gente já teve, né, ao fazer isso, né, agradáveis ou desagradáveis. Pô, não, vou rever, tu... Ih, caralho, era melhor não ter visto. Então vamos lá, aquela mesma rodada safada que a gente faz, de cada um falar um filme, uma revista, o que quer que seja aí, causou essa sensação desagradável. Pode começar aí, senhor Modeste, fazendo a gentileza. Pois então, eu disse no começo que a Pim vai me odiar pelo seguinte, eu passei uns dias sem internet, por isso que eu fiquei meio ausente das gravações do podcast. E a humanidade agradece. Amém. E nesse período, eu aproveitei para ver uns filmes que eu tinha baixado no meu HD e não tinha assistido ainda. Pornografia. Não, pior que não. Pior que eu fui rever o meu grande herói, Jean-Claude Van Damme. Ah, sim. E aí? Aí, melou a cueca toda. Não, aí, isso é que é o pior. Eu fui rever alguns filmes do Van Damme que na minha cabeça eram excepcionais, tipo, Cyborg, Dragão do Futuro, que merda de filme. Porra, Modeste, na época eu achei uma bosta. Cara, né? Daí, não, e tinha um que eu achava sinistríssimo, que era Retroceder, Nunca Render-se Jamais. Um moleque. Esse filme é o que o Van Damme só aparece no final? Não, ele aparece no começo fazendo espacate numas latas, num tambor de óleo, assim, jogando faca também. Sim, aí depois só no final na luta contra o Japa lá, né? Exatamente, que o molequinho é treinado por ninguém. Essa Bruce porra Lee. No cinema, muito ruim pra caralho. Nossa, então, mas na época eu achei sinistro, porque era o Van Damme lutando de vilão ainda, e fazendo espacate em tambores. Eu acho que ele não era nem famoso nessa época, era, tipo assim, fez sucesso, aí os caras relançaram esse filme no cinema, não foi não? Exatamente, ele era um qualquer no final do filme. Pois é, eu fiz que eu fui ver o filme todo, Van Damme, eu vi o filme assim, pô, esse cara aí é o principal? Esse filho da puta não foi nada o filme inteiro. Cara, mas aí eu vendo esses filmes, eu reparei que tem um pior que todos eles. Pior que esse, pior que o Leão Branco, Lutador Sem Lei, que é Duplo Impacto, onde o Van Damme faz dois papéis. Ou seja, é merda em dose dupla. Jesus, que filme nojento, cara. Fora o mulletzinho, né? Abriu os facadas tipo um mullet. Um cabelo lambido pra trás, outro cabelo mais soltinho, daí um era bailarino, o outro era bandidinho. Se eu não me engano, não é a primeira vez que ele faz esse tipo de filme, viu? Só se ele fez mais alguns filmes que ele era gêmeos, alguma coisa assim, viu? Ai, meu Deus, cara. Eu sei o seguinte, deixa o Van Damme quieto, Pim, não veja os filmes do Van Damme novamente. Ah, mas a imagem que ele tem que você tem na cabeça, Pim. Eu acho que ela já viu, cara. Eu acho que a Pim é fanática mesmo. Mas é nesse filme que ele é o bailarino que ele faz aquela dancinha do... A dancinha no kickboxer, desafio do dragão, quando o mestre dele leva ele pra tomar um porre no boteco e arranja a briga. Aí ele tá com aquela camiseta suspensório, dando aquela dançadinha ridícula. Cara, mas aqui, naquela dançadinha já vale tudo, cara. Aquilo ali, ao som de Luiz Caldas, isso já é... Redime todas as merdas que o Van Damme já fez, aquela música. Cara, e aí assim, eu notei que o Van Damme, na minha cabeça, tinha filmes bem mais interessantes. Os únicos que eu realmente gostei de ter revisto foi Kickboxer, esse da dancinha, o Grande Dragão Branco e Desafio Final, que é com o 007 lá, com o Roger Moore. Então o Van Damme já fez muita merda na vida, né? Qual é aquele que ele... Não tem um que é, tipo, tem a ver com futebol... Futebol, não é com o hóquei? Que é o Morte Súbita? Ah, é Morte Súbita, é isso aí. Que é com o Pittsburgh Penguins. Ah, tá, é com o hóquei, tá certo. Mas ele já é uma produção hollywoodiana, tá falando do Van Damme de raiz, aquela coisa do Van Damme da Carolco, aqueles filmes, do... aquelas coisas horríveis, assim. Mas então você ficou decepcionado ao ver o Van Damme de novo? É, infelizmente. Você preferia não ter visto? Olha, o Van Damme na minha cabeça era um ator melhor. Porra, ator, ainda tá foi ator aquela porra. Cara, sabe, a Pia não tá te dizendo, a Pia agora tá fazendo uma macumba. Ela resolveu virar um bandista agora só porque eu tô falando mal do Van Damme pra botar meu nome na boca do sapo. Essa é a diferença, o Modesto. A maioria das pessoas já achava o Van Damme uma merda desde aquela época. Você só descobriu isso agora. Sinal que você ficou hominho. Tá certo. Senhor Alex, diga aí um. Tem alguns filmes que eu não vou assistir nunca na minha vida. Curti na vida doidado, nunca vou relar nesse filme. Clube dos Cinco também não vou relar na mão nesse filme. Pode ver que eu garanto. Não, nem fodendo. Eu assisti Karate Kid esses dias aí. Velho, que bosta de filme, cara. Ah, não. Karate Kid eu vi também, eu vi com cara, meu filho, não, cara, pensa achei bem. Maneiro, achei... é muito pensa tosco, comigo, cara, pensa mas comigo. É maneiro. Hoje em dia, se você vê um filme no cinema, escrito assim, ó, um cara sofre bullying, aprende karate pra poder bater nos caras, a sinopse do filme, você nunca pagaria um ingresso de cinema pra assistir um filme desse, velho, a gente assistia porque passava na sessão da tarde, a gente era obrigado. Cara, o filme é muito ruim, o ator é uma bosta, o Sr. Miyagi não faz merda nenhuma. Ah, velho, porra, o filme desse foda, assim? Ele bate nos maconheiros, cara. Aquele Lawrence vai fumar maconha na festa fantasia, cara. É. De boa, pô. O vilão é mais interessante. E o vilão é canastrão. Cara, olha só, eu vi Karate Kid com meu filho há algum tempo atrás. Achei divertido, assim, de ver com ele. Mas é muito ruim. Destaques, highlights do Karate Kid. O Sr. Miyagi tentando pegar a mosca. Ele fala umas frases de sabedoria, assim, muito toscas, assim, tentando pegar a mosca, cara. Eu não tô lembrando agora. Você sabe que o cara não sabia porra nenhuma de artes marciais, né? Sim. E, cara, o melhor de tudo, cara, eu acho que isso não é nem no final do primeiro filme, eu acho que é no começo do segundo. Que eu não consegui ver o segundo todo, tá? Eu comecei a ver com o meu filho, não consegui. Tive que parar no meio. No meio não, né? Logo no início. O segundo filme começa onde terminou o primeiro, né? Sim. Ao final daquela grande luta, não sei o que lá, do campeonato. Que... Cara, a luta é uma merda, né? Fala aí, Alex. Aquela luta... Puta... Não. Cara, de boa. Não, sério. O cara luta com a perna quebrada, é fudido e consegue... Não. Mas, velho, você parecer uma bichona, os bracinhos abertos, levantar as perninhas, velho, você leva um couro, mano. Mas você leva um couro. O cara simplesmente, ele bateu no pé do cara, entendeu? Ele não deu um chute nele. Ele deu uma carada no pé do... Ah, não, parou. Um filme muito bosta, velho. Alex, você vai dizer pra mim que você acha melhor o Jackie Chan se desviando pra molecada se bater um no outro do que o Mestre Miyagi pegando aquela gangue dos Cobra Kai e batendo em um por um daqueles caras vestidos de caveira? O cara vai dar o golpe, assim, parece o Giban se movimentando. Mas Giban é legal, porra. A coreografia dessa luta é muito tosca, Modesto. Tu tem que ver de novo, cara. Ou eu não vi, ver, né? Ou não eu ver. Vi. Mas voltando ao que eu ia falar, aí no segundo filme começa quando terminou o primeiro, né? O professor lá do mal, tá dando mó moral no moleque lá, falando, seu filho da puta, você perdeu, a gente não pode ter pena de não sei o que e tal. Aí o Miyagi vai lá dar uma lição de moral nele, faz ele socar os vidros dos carros lá. E quando ele vai dar tipo um golpe final pra fuder com o cara, o que ele faz? Ele abaixa a mão, vai no nariz do cara e faz fó, fó. É muito louco, cara. É muito ruim, bicho. Aí no final do 2 o Daniel faz a mesma coisa com o cara, a carinha que vai lutar com ele no final, que ele bate na japonesinha, que ele tinha sido desonrado pelo mestre. Aí o Daniel, viver ou morrer? Ele, morrer. Resposta errada, e faz fono no nariz dele também. Ainda bem que eu não assisti até o final. Aliás, o salva do 2 deve ser a japonesinha, né, cara? Porque o resto, puta que pariu. A Kumiko. Não. O ator é uma franga, né? O ator é... Desculpa os homossexuais presentes pela representação comparativa, mas, porra, o cara é uma bichona muito grande, velho. Grande, ele é pequenininho. E aí eu quero bater nele, velho. Teve uma parte que comecei a torcer pro vilão. Vai, arrebenta essa fruta. Não, e quando ele dá um ataque de piti, o Lawrence agarra a menininha à força lá. Aí ele sai, toma aquele banho de macarrão. Aí a guria vai falar com ele: ai, sai com eles, você não quer sair com eles? Eu não sou rico que nem você, não sei o que. Dá aquele piti no Daniel. Bosta. É. Não, mas eu assisti o primeiro filme e aquele negócio, viu? Eu fico com meu filho, né, cara? Tudo que eu vejo com meu filho eu acho maneiro, assim. Quer dizer, quase... É, porque ele tá rindo que nem bobo do seu lado, né? Então, lógico. É, não, ele não ri que nem bobo, não. Tá legal. Mas, assim, é divertido porque eu tô vendo junto com ele, né? Tô curtindo o negócio junto com ele. Mas é uma merda foda mesmo, não tem como. Clube dos Cinco eu assisti não tem tanto tempo assim, ainda achei legalzinho. É datado pra cacete, mas ainda achei legalzinho. Curtindo a Vida Doidada é foda, cara. Dá pra rever quantas vezes quiser, cara. Ele continua sendo foda, não tem jeito, cara. Verdade. Bom, tem um outro aqui também que eu fui rever e achei uma bosta completa. Planeta dos Macacos. Você tá maluco? Não, vamos seguir o Alex. Tira o Alex da chamada. Eu gostei do Planeta dos Macacos. Não, cara. O Planeta dos Macacos é um filminho onde o cara fica sem camisa, sem poder falar, um tempão, uma macacada reunida, todo ele brigando ali. Ah, mano, é meio sem sentido. Não. Aí você tá falando merda. A gente já fez um podcast sobre o Planeta dos Macacos, eu não vou ficar me estendendo aqui, não. Mas o filme é muito bom. O primeiro filme é muito bom. Alex, eu tenho só uma frase pra você. Seu maníaco. O problema é que esse filme você tem que ver com outros olhos, né, cara? Você não pode ver com um olhar crítico. É, então, eu prefiro ver com os olhos de outra pessoa. Ou seja, a pessoa vê e me conta o filme. Não, você não pode ver com um olhar crítico de hoje, né, cara? De comparar com as produções atuais, assim. É outra época. Mas tudo que tu tá falando nesse podcast que é com olhar crítico de hoje, filho. Não tem jeito. Eu consigo enxergar a qualidade nele hoje que eu vejo não faltar nos filmes atuais. Então eu vejo muita coisa ali interessante que eu sinto falta de não ter nos filmes hoje em dia, entendeu? O pessoal tem muito uma formulazinha pronta e ali não, cara. Tem muitas coisas interessantes ali, a forma como eles representam a sociedade dos macacos e tal. E, cara, é questão de efeitos, é tosco pros dias de hoje. O ritmo do filme bem diferente do que a gente tá acostumado atualmente. Mas, pô, eu ainda achei muito legal ver o Planeta dos Macacos hoje em dia. Qual é a desculpa de Star Wars? Star Wars sempre foi uma merda. Qual é a desculpa de Star Wars? Meu Deus, obrigado. Eu vou embora. Eu tô pedindo demissão do Areva. Eu já falei mal de Star Wars tantas vezes, eu não preciso ficar repetindo isso, preciso? Não, Star Wars, eu sempre assisti depois que ele saiu do cinema, né? Porque eu não sou tão velho que nem vocês. Mas, velho, toda vez que eu assisti a versão original, coitado, no VHS, assisti a remasterizada que saiu, né, no DVD, e assisti o ano passado. Cara, nenhuma das versões eu achei legal. Só o segundo filme que é muito mais ou menos. Eu vou ter que te falar, cara. É, agora você falou exatamente o tema do podcast pra mim, cara. Eu vou ter que furar a fila aí de novo. Vou ter que falar. Cara, o Retorno de Jedi foi tipo uma das maiores decepções da minha vida, cara. Porque eu assisti o Império Contra-Ataca de novo, eu assisti Star Wars de novo, mas eu nunca tinha reassistido o Retorno de Jedi. E aí quando os filmes... Eu só tinha visto quando era bem moleque. Quando os filmes foram pro cinema, aquela versão remasterizada, eu fui ver os três filmes da versão remasterizada. Cara, eu peguei um ódio mortal de Retorno de Jedi, cara. É muito escroto aquele filme, muito ruim, cara. Esse é o filme que eu não quero ver de novo. Fora as partes fofinhas do filme, né, cara? Não, é tudo... Ele é tudo dá ânsia de vômito. Sabe qual a parte que eu mais tive ódio, eu acho? Não sei se foi a que eu mais tive ódio, porque eu tive ódio de várias. Mas uma parte que eu mais tive ódio foi eles fazerem questão de fazer o inverso daquela cena que tem no Império Contra-Ataca. A Leia fala pro Han Solo, eu te amo, e ele fala, é, eu sei. Aí eles fizeram questão de criar o babaca do George Lucas fez questão de criar uma cena análoga igualzinha no terceiro filme, só que com uma ameaça de merda que não tinha menor peso dramático comparado com a que teve no segundo, pra eles fazerem o contrário, pra ele falar, eu te amo, e ela falar, eu sei. Foi muito tosco aquilo, eu falei, meu Deus, não. A muita forçação de barra, né? Foi, cara. Eu falei, não, pra que isso, cara? Puta, pede pra cagar e vai embora, bicho. Falando em filme, né, e não outras obras, mas que eu vi um tempo desse, eu achei que na minha memória era bem melhor do que realmente é, é o Highlander, o primeiro Highlander. Que não é ruim em comparação ao segundo e a outras obras, e até a série A que fizeram depois. Mas eu achava ele bem melhor, assim. Ele tem umas coisas muito toscas de texto, assim, de fala dos personagens, das lutas, as coreografias são muito mal feitas. A cena que eles estão lutando em cima de um outdoor de neon, assim. Esse é um prédio. Isso é a luta final, cara. É muito ruim essa luta. Marcelo, cara, sabe o que é muito ruim no Highlander? Christopher Lambert. Não, mas não é só ele. Apesar do Christopher Lambert. Não, mas não é só ele não, cara. Não é só ele não. O filme é ruim mesmo. Não, assim, não é. Eu sou fã do Highlander, cara. Eu gosto do Highlander. Inclusive, eu vou pagar o mico de reassistir qualquer dia desse com meu filho. Eu vi essa semana, cara. O filme tem muitas coisas legais, assim. As sequências de câmera, assim, que ele vem, tipo, da água subindo. Uma série de mudanças de câmera que ele faz. Na época que eu vi, eu falei, puta, foda demais. Não tinha visto nenhum filme fazendo aquilo. A trilha sonora do Queen. Mas até a trilha sonora do Queen é datada pra caralho, assim. É um filme datado, cara. É um filme daquela época. É um filme que até já ouvi falar o pessoal falando em fazer remake. Eu acho que não cabe. Você sabe quem que vai ser? Já tá contratado, cara? É. Ryan Reynolds. Puta, não. É sério, não tô brincando, não. Que pariu. Mas é um filme que você tem que ver, realmente, é datado, cara. Não adianta tu ver achando que vai ser uma experiência foda, não é. Na história tem várias ideias interessantes e tal, o lance deles serem imortais, tudo isso eu acho legal. Mas é um filme que tem muitos problemas. Tem uma cena no filme que é muito louca, assim, que eles estão conversando na igreja, aí chega o Chris Lambert, conversa com o vilãozinho lá e tal, não sei o quê. E eles passam, sei lá, meia hora conversando em voz alta, brigam um com o outro até. Quando termina, que o Chimando vai embora, o vilãozinho começa a rir, aí que chega o padre, ó, você tá atrapalhando as pessoas. E não sei o que, tá tipo, os caras têm passado meia hora gritando dentro da igreja e ninguém reclamou. Não, cara. É, peraí, mas eles estavam conversando quando o Highlander vai embora, o Victor Krug começa a virar pras freiras e fala e lamber, mostrar a língua. Ah, gostosa. Ele começa a mexer, cara, com as freiras daí. A pior coisa de um filme antigo, que quando eu vejo e, tipo, me brocha, é quando alguém dá uma espadada ou faz alguma coisa que sai faísca. Aquilo quando eu vejo, tipo, eu esqueci que era isso. E o que mais tem no Highlander é faísca, cara. É um filme com luta de espada. O filme só tem faísca voando pra tudo quanto é lado. Mas, gente, vocês não pegaram a melhor referência do filme, cara. Vocês lembram uma hora que o Justiceiro é referenciado no filme? Tem uma hora que o Victor Krug entra em Nova York, que é um cara que é veterano do Vietnã, de cabelo lambido pra trás, com duas metralhadoras, tá atirando nele. No Victor Krug, e não mata. Daí ele fica, porra, que isso? O cara não morre. Porque ele vai. Quando o Victor Krug tá lutando com aquele negão que o Highlander encontra. Ele mata o negão quando esse cara vê. Tipo, ele vê o Victor Krug matando o negão. Ele puxa duas metralhadoras e começa a atirar no cara, assim, bem sendo justiceiro. Veterano do Vietnã, cabelo lambidão pra trás. E aí o Victor Krug mata o cara, óbvio. Cara, mas tem a pior cena do Highlander. Que é a luta na casa do Highlander, que os relâmpagos abrindo tudo. Aquela cena é horrível. Romanique, você é fã de metal, cara. Que é a cena mais capa de disco de metal que aquilo, cara. Eu sei, cara. Assim, eu assisti o Highlander tem o quê? 3 semanas. Eu reassisti ele inteiro. Eu me forcei a gostar dele de novo, cara. A primeira vez que eu assisti, meu Deus, é uma obra-prima. Agora, assim, é legal porque eu já achei legal. Eu não voltei atrás com a minha palavra. Mas, sim, doeu ter assistido, cara. Era melhor ter deixado quieto, né? É. Assistindo todo empolgado, querendo fazer minha esposa assistir, mas ela acabou dormindo. Eu fiquei assim, devia ter seguido o exemplo dela. Romanique, vou te contar uma experiência de humilhação que eu tive esses dias, então. Justamente por levar alguém. Eu fui com meu irmão assistir um filme muito ruim, que eu não quero falar o nome dele agora, mas tem um cara com S no peito. Eu achei uma bosta. E aí eu vindo pra casa, eu falei pro João Pedro, vou te mostrar o filme que o Zod é massa. E eu caí na besteira de colocar Superman 2 pro meu irmão assistir. Fudeu. E eu pra mim, essa bichona me disse que é o Zod. Cara, mas eu ia falar do Superman 2, que o Superman 2 é. Pra mim é histórico, pra mim, cara. E tem umas cenas que eu lembro até hoje. Acho que eu já andei falando dessa porra nos outros podcasts que a gente gravou sobre Superman, assim. Mas, cara, é um filme que eu tenho medo de rever inteiro, cara. Sério mesmo. É um dos que eu tenho medo, assim. Porque eu sei que tem muita merda foda ali que eu... Puta, que eu vou torcer o nariz. No 1 já tem, cara. Só de lembrar, eu acho bosta. Pois é, no 1 já tem, cara. Algumas coisas que eu assim, meu Deus, não, não, tá certo. Não. Você releva por uma série de motivos, mas tu fala assim, cara, que merda, né? Cara, e tem as coisas sem explicação nenhuma, porque eu expliquei pra ele que o Richard Donner tinha começado a dirigir o Richard Lester, que tinha terminado. Ele falou, mas esse Richard Lester, ele fez um filme pra retardado? Como é que ele tira aquele S de celofane? Como é que ele inverteu o sistema do troço, sabe? Tem umas cenas que são divertidas. Eu até hoje gosto de chamar o planeta Terra de planeta Houston. Que nem o Zod fala aqui do planeta Houston. Mas, ah, cara, a cena da Casa Branca... Não, não, foi uma vergonha. Eu passei vergonha com o meu irmão, cara. Cara, eu tenho memória afetiva muito grande desse filme. Eu realmente tenho medo de ver de novo. A cena da porrada dele no bar, a cena dele matando o Zod lá e porrando na. No... Cara, não. E a tudo tensão isso, que você vai construindo, de repente aparece um cara jogando torta na cara do outro, um sorvete que sai do um na cara do outro, um de patins no meio da ventania. Não. Cara, imagina então ver o 3 e o 4, hein? Jesus, não, para. Medo de ver Robocop, cara. Tava com uma vontade esses dias, mas falei, não, melhor não, né? Assiste que vale a pena. Beethoven é tiro certo. Cara, mas eu vou ver Robocop de novo em breve, cara. Eu acho eu que... Né, tem algumas coisas que eu achava tosco já na época, né? Tipo, o cara ter que comer papinha. Drive quebrador de gelo dele. É, mas o USB, o cabo USB dele, né, cara? Que é a garra do Wolverine. É a garra do Wolverine, aquela porra. É, vou rever. O 2 é que eu tenho medo, cara. 2, o 3 então é muito tosco. Já era horrível na época, né, cara? 3 é aquele que ele vai de jatinho no bairro lá, que é o Frank Miller que escreveu? Esse mesmo. Nossa, que não é uma bosta, velho. Mas ele não escreveu o 3, ele escreveu o 1 e ele escreveu o 2. Não, o 3 também, cara. Também? O 3 também, mano. Opa, e o 3 ele cagou no pau. Aliás, o Frank Miller é cheio dessa, né, cara? O primeiro vai bem, o segundo já despiroca da batatinha. Não, mas o 2, assim, o 2 eu acho que... Algumas coisas dele entraram no, na versão final do roteiro. É, o 3 é que eu acho que realmente foi escrito por ele, se eu não me engano. O 3 é 100%. O 3 é 100%. É, o 2 foi cortado muita coisa. Tanto que saiu depois, anos depois, eu acho, não lembro quando, uma revista em quadrinho com o roteiro completo do que seria o segundo filme. Ele é bem, bem legal, eu gostei da revista. Agora o filme foi cortado. O 3 é o roteiro todo desse. É, Frank Miller. Fica quieto aí, não se mexe com esse trabalho, só faz merda quando tu para pro cinema. Ah, mas claro, mas como não se mexe, ele vai ser um grande autor agora, que ele é consultor da DC Comics pra Superman Batman. Pois é, mais um problema desse filme. Cara, tem uma infinidade de coisas que eu tenho medo de reassistir, mas acho que no meu topo da lista, cara, não sei se o que eu tenho mais medo de assistir é as sketches do Monty Python e não achar mais engraçado. Eu tenho os DVDs, todos os DVDs aqui. A vida de Brian fica muito melhor agora. Vai por mim. O Segredo da Vida, não. O Segredo da Vida fica bosta. Agora, a vida de Brian fica muito bom. Não, Vida de Brian tem o que? Uns 3 anos que eu assisti, não. Eu gostei. Eu tô falando as sketches, como. Então, esses eu tenho, o Spam, Bicycle Repairman. Cara, futebol de filósofos é desse cagado e rir até hoje. A piada letal lá também. A mais engraçada do mundo também é de se mijar de rir, cara. Não, a piada mais engraçada do mundo eu assisto com frequência também, porque eu tô aprendendo alemão. Ela fica mais engraçada ainda, cara. Quanto mais eu aprendo de alemão, mais ela fica engraçada. Aliás, tem um episódio que eles falam o nome de um alemão. Não sei se vocês lembram desse sketch. O nome demora mais ou menos uns 15 minutos pra ser falado, cara. É muito louco. Wolfgang Wattenwald. Eu lembro que tinha muito sketch que eu já não achava engraçada. Hoje em dia, então... Não, eu tô falando pra você, cara. A única coisa deles, assim, que não tá legal, que eu fui reassistir e não ficou legal, foi o Segredo da Vida. Sentido da Vida. Sentido da Vida, essa porra aí. As sketches não são muito legais. Tem umas ali e outras, mas eles não são legais. Parece aqueles é todo mundo em pânico em certas partes, sabe? Tem muita escatologia de peido, nojentice, essas coisas assim. Mas o restante é muito bacana, cara. Em Busca do Cálice Sagrado é muito foda, velho. Ah, sim, o Em Busca do Cálice Sagrado é legal. Mas era as sketches do programa mesmo, assim, que eu acho... Talvez eu não gostasse. E o outro, cara, é o Batman dos anos 60. Ah, mas eu já vi, cara, o Batman dos anos 60. Cara, o Batman dos anos 60 não dá pra você levar a sério, cara. Então, dá pra ver numa boa. Quer dizer, eu, pra mim, né? Eu via quando era um moleque. Eu encarava como, naquela inocência de criança, né? Eu realmente achava que era um herói, né? Só que, porra, já revi depois, cara, sabendo que era uma merda, né, cara? Então... Cara, assim, eu tenho o Feira da Fruta do All Audio, né? E... Do All Audio? Como assim? Dual áudio Full HD. Você pode escolher qual áudio você quer. Meu Deus, cara, como assim? Se você quer o Feira da Fruta ou se você quer o... O episódio o... mesmo. Ah, tá. É, que aí eu fico trocando pra saber qual que era... Qual que é a frase e tal. Você pode trocar pra saber o que eles estão falando de verdade. Uhum. E... Eu caí na besteira e assisti o episódio do Feira da Fruta inteiro com áudio original. Puta, cara. Que merda, né, cara? É muito ruim. Não, mas Feira da Fruta não se compara também, né, cara? Isso é covardia. Cara, Feira da Fruta, a melhor coisa é você ir avançando. Já experimentaram isso? Frases aleatórias do Feira da Fruta, assim. Eu boto pra passar o Feira da Fruta, aí eu clico num ponto qualquer do vídeo, assim, ou só uma frase e paro. Aí clico em outro ponto. Cara, é de se mijar de rir, cara. Frases aleatórias, então eu boto num ponto e vejo que o cara falou uma frase e só eu paro. É foda. Mas eu tenho medo de reassistir esse Batman e o Monty Python. É os cara, eu reassisti há pouco tempo o episódio que tem o Bruce Lee, cara. Que é o que tem o Besouro Verde e o Cato. Nossa. Cara. É muito tosco, cara. Tu vê o Bruce Lee tendo que lutar com o Burt Ward, tendo que... Puta, é ridículo, cara. Assim, olha que imagina merda, a cara aqui. De bosta dele. Puta, mano, eu vou ter que pegar. Eu tenho que fingir que eu vou apanhar desse gordo, cara. Puta que merda, mano. Cara, Alex não tem cara de bosta maior no seriado do Batman que do Rei Tutti. E eu vi esses dias, cara, que coisa blasé. O cara olhando com aquela carinha de fofinho, assim. Não. Colocaram um britânico gordo pra fazer um egípcio, cara. Que sim. Sentido é esse? Os personagens eram demais, cara. Tinha cabeça de ovo também. Pô, era. Mas eu vi Sam Price, porra, pelo menos isso, né, cara? É, tinha o. Qual era o outro que tinha também? Tinha um que era de música, né? Que era o mestre da música, uma porra assim. Cara, que era muito tosco também. Por sinal, nunca entendi por que esse Rei Tutti nunca foi pros quadrinhos, hoje foi em algum momento. Ah, por que será, né? Porque é um ótimo vilão, é um vilão. Não, mas cara, fica... não, é porque tinha uma pendência de negócio de direitos autorais, até muito pouco tempo. Pra você ter uma ideia, esse seriado do Batman, a DC Comics não lançava produto nenhum relacionado com esse seriado, a Warner... Eu não usava nenhum produto relacionado a esse seriado por causa de uma pendência lá. Uma Fox. Tinha o direito com a Fox, tinha sei mais quem, não sei o quê. Há pouco tempo atrás eles resolveram realmente essas pendências. Então agora tá começando a sair uma enxurrada de produto, de estátuas, de um monte de treco. HQ nova até, né? Tá saindo uma HQ. Saiu até no carrinho do Hot Wheels, cara. Aquele Batmóvel tradicional. Saiu na Hot Wheels lá, eu comprei R$4,99 um carrinho do Hot Wheels com No Shell, né? No posto Shell. Não. Mas que saiu no posto Shell tinha também. Sim, esse. Saiu no Hot. Esse eu comprei também. Não, o que saiu, que eu tô falando é que saiu no, naquela coleção Hot Wheels. Sim, eu comprei também. Sim. R$4,99 tá dando as minhas possibilidades de pobre. Aí eu comprei. Cara, tudo que sai desse Batmóvel dos anos 60 eu compro. Ah, eu tinha o Batmóvel grandão de plástico. Do Super Powers? Não, o mais antigo ainda, aquele de plástico, que os bonecos eram de borracha, que se você mexesse... Ah, quebrava o braço. Quebrava o braço. Eu tinha do Capitão América e Homem-Aranha. Não, porque tá falando do Rei Tutti, que era um personagem não tão interessante, mas se você pega um pega uma releitura dele, em vez de botar aquela coisa egípcia bem tosca, botar tipo o cara fosse uma múmia, que é mais a lógica... terror do Batman, acho que dá um personagem interessante. Cara, e tem tanto personagem do vilão do Batman dos quadrinhos tão ruim ou pior do que ele, que porra, até aí. Mas você pode pegar o Rei Tutti, um árabe, numa condição mais terrorista e mais realista, pronto, razão alguma. Ainda prefiro uma versão múmia escrota no texto. Pra vir lutar com o Killer Croc, uma múmia. Uma múmia com arminha que atira escaravelhos. Não fala isso muito alto, não, que senão entra pros 9,52, cara. Vai, para. Depois do último lobo. Viu, tem um outro filme aqui que... Eu lembro que na época que eu assistia, né? Eu assisti com meus colegas, eu falei, da hora, cara. Eu curti pra caralho aquela Morte do Demônio, né? O Evil Dead lá. Sim. De West e tal. Pô, tá filmão legal. Fui assistir esses dias. Saiu o novo, assisti o novo. Falei, vou assistir o antigo, né? Porque esse novo é uma bosta. Fui assistir o antigo, falei, mano, o novo é bom. Mas o antigo é legal porque é tosco, cara. É o cara improvisar. Não, eu tô falando do primeirinho, não tô falando então, o segundo. Mas tô falando do primeirinho. O primeirinho é muito ruim, cara. Os caras tinham que assaltar a geladeira da mãe pra poder fazer os efeitos especiais. O Sam Raimi inventou a vaselina em cano no primeiro, cara. Sabe o que é vaselina em cano? Ele colocou a câmera numa ripa e passou vaselina na ripa pra câmera fazer o movimento, cara. Sabe que o cara inventou do nada, tosqueira, cara, de colocar a câmera numa bicicleta, cara, e sair andando no mato pra fazer que é um demônio atrás de alguém, cara. Você tá falando da qualidade de filmagem, eu tô falando da qualidade do filme. É uma bosta, velho. Ah, não, é, mas olha só, quando eu vi o filme, eu já sabia que ele era um classe Z. E eu vi com essa vibe. Então acho que se eu rever hoje, não sei. Pode ser que eu não tenha essa. Não, mas eu foi parte da minha infância, né, cara? Eu assistia com meus camaradas, falava pra caralho, esse filme é muito foda, cara. Aí foi assistir de novo, achei uma merdinha. É, mas o segundo já. Aí eu assisti em sequência o segundo, né? Aí o segundo eu já vim com aquele olhar de galhofa, falei, ah, o primeiro não foi bom, o segundo também não. Aí já ficou mais tolerante. Aí quando veio o terceiro, eu falei, ah, beleza, agora tá tudo certo, tolerei tudo, mas não é bom não. Cara, mas eu vou falar de um filme agora que vai dar nos dedos de todo mundo, porque todo mundo vai ter receio de ver esse filme de volta, porque todo mundo gostava. Caçadores de Emoção. Ah, nem lembro que filme é esse. Aqueles dois surfistas trombadinhas lá. Esse mesmo. E Patrick Swayze. Esse mesmo. Todo mundo adorava. Era o filme da geração. Eu não adorava não, mas eu era legalzinho. Eu uma não vez lembro só. Desse filme não. Todo mundo seu nariz, seu gordo do caralho. Eu não gostava não. Os ouvintes do Areva, por favor, me defendam. Eu sei que vou tomar no cu porque eu me chamo ouvido. E quem vai te defender, mano? É que todo mundo te esculacha. O pessoal passa tempo é falar mal de você, mano. A gente não cai nessa aqui. Você vai se fuder, cara. Mas é um filme, pelo menos que meus amigos, que todo mundo adorava. Era um filme massa dos caras. Ah, o filme era maneiro. Eu achava maneiro. Que pulavam de paraquedas e vestiam máscara de presidente dos Estados Unidos pra roubar banco e sustentar o Velozes e Furiosos da época, né? Putz, que comparação legal. Aí a gente já fudeu com o filme. É tipo Armação Ilimitada levada a sério. Isso. E era o filme que todo mundo curtia e tal. Agora, quem. Eu não quero rever e não. Eu aconselho todo mundo a não rever esse filme. Senão vai ser uma decepção tão grande quanto o filme que eu vou falar na próxima rodada, que eu revi com minha ex-esposa e, meu Deus. Não, mas agora fala por que foi uma decepção tão grande, porra. É, por que guardar na meia, mano? Então tá, um filme que eu achava, eu tinha na minha mente que era sensacional, era um épico, quase um Senhor dos Anéis, e é uma das coisas mais toscas que eu já vi, Feitiço de Áquila. É, não, eu concordo completamente com vossa gordice, cara. Cara, é muito ruim, cara. É muito ruim, cara. É muito bosta, velho. Eu queria assistir esses dias aí. Mano! E aquela trilha sonora do Jean-Michel Jarret, tudo a ver com, né, cara? Aquele tecladinho. Taranã, taranã. Ah, não. Cara, olha só. Filme, a trilha sonora atrapalha. A câmera atrapalha o filme. Aliás, os atores são tudo canastra, cara. Desculpa aí, tem ator bom no bagulho. Mas é tudo canastra. Oh, e o plot do bagulho? A história do filme é muito idiota, cara. Cara, olha só, vamos lá. Vamos tentar defender o indefensável. A trilha sonora não tem nada a ver com o filme, concordo. Mas ela sempre não teve nada a ver com o filme. Eu gosto da trilha sonora até hoje, mesmo sabendo que ela não tem nada a ver com o filme. A trama do filme é totalmente um RPGzinho, cara. É bem tosquinho, assim. O filme tem um monte de... Cara, em primeiro lugar, eu gosto do filme, tá? Mas o filme é chato. Esse é o óbvio do filme. Chato. Começa a ver o ritmo do filme, é muito chato, maluco. Mas, porra, eu ainda gosto pra caramba, cara. O rato é um dos meus personagens favoritos do cinema, cara. É muito maneiro, assim, as cenas, as situações que ele se passa lá, ele conversando com Deus. Pô, é muito maneiro, cara. Tá, você vai falar pra mim que Etienne Navarre lutando é o épico que eu imaginava quando não, eu era criança. Não é, né? Não é, não. A parte de luta é tosca. o filme é chato, o ritmo do filme é muito lento, mas de um jeito ruim. Porque tem filme que o ritmo é lento que eu gosto até hoje. Mas é, realmente é ruim, cara. É, não dá pra defender, não. Me fudir. E como gancho, eu lembro do Conan também. O Conan eu vi esses dias e não achei tão bom. Não, não tô falando que é porcaria. Tô falando que, digamos assim, que não é tão bom quanto aquele filme que eu assisti quando eu não tinha cérebro, entendeu? Quando eu era burro pra caralho. Eu não tinha gosto pessoal, que era uma meba, não tinha nem feito faculdade. O filme é muito bosta, cara. E o Schwarzenegger é muito mau ator naquele filme, cara. Muito mau ator. As cenas são muito tosca. A história do filme é besta, cara. É muito idiota. É que nem o Feitiço de Arco. You kill my mother, you kill my father, you kill my people. Tem uma defesa sobre o Feitiço de Arco. Tá, é tosco, é tosco, é chatinho. A história é um fiapo de história, é verdade. As lutas são, é verdade, tudo isso é verdade. Mas porra, cara, a Michelle Pfeiffer tá uma coisa aqui. Tá massa, tá, a Michelle Pfeiffer tá interessante. Porra, eu acho que de todos os filmes da Michelle Pfeiffer, esse daí é pau a pau com aquele dos irmãos Baker lá, como que era? Aquele que ela faz uma cantora lá com os dois irmãos lá tocando piano lá. Não vi isso. E Suzy e os Baker Boys. É pau a pau, cara. Esse velho, eu nunca ia lembrar. Ela nesses dois filmes é pau a pau, tu pensa qual que tá melhor, cara. Lembra o nome dela no filme? Suzy, né, cara? Suzy não. Baker Boys, pô. O Feitiço de Áquila, meu querido. Ah, puta, agora me falhou, né, mãe? Isabô, exatamente. Nunca saiu da minha cabeça esse nome. Isabô. Então, mas vamos falar do Conan. Cara, a ligação dos personagens do Conan, cara, parece que todo mundo é amiguinho ali pra metade do filme pro final. Mas, velho, não tem uma coisa que liga eles ali, não tem uma coisa que mostra por que eles são amigos ali. Aliás, não tem nem motivação o filme, cara. Ele é muito jogado. Motivação, o Conan tá indo atrás da vingança dos pais e da família dele que mataram. Ele salva da fome o Subotai. Subotai tá preso, o Conan liberta. Eles formam com a Valéria, eles formam uma equipe que vão roubar as coisas, cara, e se enturmam. Como que não tem, cara? Um depende do outro, bicho. Ah, agora me fala. Eles se juntaram, ok, eles se juntaram que nem grupinho de RPG, todo mundo fez a sua ficha, ok. O mestre foi dar uma desculpinha esfarrapada pra cada um entrar no grupo, beleza. E o discorrer do plot, o que ele faz? Qual que é o grande plano dele pra se vingar da morte aí do tá. Então, ele tá indo atrás do Tuzadum. A Valéria, eles se encontram quando eles estão roubando o templo dos Setitas lá, que estão lá o símbolo de Sete, e aí que eles formam o grupo. Quando, a partir daquele momento, o Max von Sydow chama eles e vai dar uma recompensa gigante pra eles resgatarem a filha do Max von Sydow, que é rei, que tá lá no templo do Tuzadum. Os três estão indo lá atrás de dinheiro, cara. Atrás do tesouro que o rei vai dar pra eles. Não isso, lembra que eles colocam ainda? Chegou no ponto que eu queria. Agora a pergunta e valendo 1 milhão de paçoquinhas. Tá, e a vingança da porra do Conan, caralho? Ele esqueceu? Agora não, ele matou o Tuzadum. Ele matou o Tuzadum, você não lembra? Essa tensão no filme foi consequência. Na verdade, ele foi lá só. Quando já ia, quando ele se pintou de quis pra entrar lá no templo lá do Tuzadum, ele já outra foi coisa. Pra matar o Tuzadum. Você é louco, os filmes antigos, os caras ainda colocavam uns caras fortão pra se porrar. É sempre assim. Tá lá o Schwarzenegger fortão, né? Aí coloca dois caboclos fortão pra poder brigar com ele. E a luta é uma bosta. Cara, mas agora, pegando carona no Conan aí, cara, um filme que eu sei que se eu ver, eu vou ficar muito puto e que eu nunca vou ver na minha vida, cara. É Cool, cara. Cool, Conquistador. Puta, vocês lembram que dele? Merda. Cara, eu achava... Esse Cool, é uma bosta hoje em dia, eu cara. Eu achava muito massa que tinha aquela porra daquela estrela que ele jogava, que saía... Cool, Conquistador é o do Kevin Sorbo, que você tá falando é Cru. É Cru, exato, é Cru. Tô confundindo. É Cru. Da estrelinha. Aliás, era feito com, os especiais eram feitos com desenho animado, né? Uhum. Ah, não lembro, cara. Eu vi isso quando era moleque. Cara, ótimo. Continue não lembrando. Foda pra caralho. Esse eu não vou rever, cara. Não, cara, eu não quero ver também. Eu concordo com você. Esse fica na minha memória. Esse eu vivo achar muito ruim, cara. Pô, dessa mesma linha, será que Barbarella é ruim hoje em dia? É que lá foi produto de muita punheta na minha época, velho. Porra, Barbarella, cara. Eu vou te dizer um que foi produto de muita punheta na minha época, mas eu tenho muito medo de rever hoje, que é Mulher Nota Mil. Cara, sério, os caras fazendo mulher por computador e a mulher sai... Deve eu não ser... vou ver isso de volta, cara, não. Não, esse deve ser ruim. Não deve ser bom, não. Esse também deve estar uma merda hoje em dia. E isso que tem o Robert Downey Jr. no filme, que é o irmão mais velho do cara lá, que ela transforma num monte de merda. Caraca, que merda, cara. que você tava falando aí, eu lembrei de um filme que eu assisti faz um tempo desse, passou na Rede Globo até, e que eu vi como era tosquinho também, que é o Tiro da Pesada, da Coreia do Norte. Ah, não. Esse é muito maneiro. Não, ele é divertido, mas ele é tosco em algumas coisas, cara. Tipo, os planos são muito toscos, os personagens, né? A sequência de ação, tem uma cena que eu achei muito tosca. Eu tava vendo, se não me engano, acho que é um ou dois que eu vi, que tinha um tiroteio no meio da rua, que eu fiquei rindo, cara, que eu fizesse essa cena de tiroteio. Você tá brincando? Porque é muito mal feito, cara. É muito tosco essa sentido. Você tá brincando? Não, legal o Júlio imitando o Chege, né? Quer um cafezinho? Põe uma gotinha de limão. Menino, fecha essa camisa. Isso é grotesco, não é sexy. Não diga, digo sim! Cara, o Tiro da Pesada pode ser tosco, cara. Que eu acho que o 1 ainda vale, cara. Agora, eu não sei, eu tenho medo de rever o 2. O 3, cara, é muito... O 3 é um lixo. O 3 é um cara, lixo. O 3 eu vi no cinema e é horrível. Deu vergonha alheia de assistir, cara. A cena que o Ed Murphy chega lá no Rotary Club... Ah, eu queria falar com o fulano e tal. Ah, o senhor não pode entrar sem convite. Ah, então diz pra ele que o Ramon, o esteticista dele, acabou de sair do médico e tá com caso crônico de herpes genital, tá? Ah, ele passou um pouquinho, ele vai chamar o cara. É, que merda, não. Eu tenho medo de rever o 2, mas um revereria. Cara, tem um e do Ed Murphy. O pessoal fala que a carreira dele decaiu, pra mim tá a mesma coisa, velho. Não, cara, um filme que eu tenho medo de ver dele é o Rápido do Menino Dourado. É, também. Esse também não. Ah, isso eu não vou assistir, não. Esse esquece, passa na minha frente. Eu adorei o filme, deve ser uma porra. Cara, Aventureiros do Bairro Proibido é outro não, que eu tenho medo de ver, cara. Não, eu vi, não faça isso, cara. Não, eu vi. Cara, tem Neon na porra do tempo do Lopang, cara. Não. Sério, para de falar do Bairro Proibido, por favor. Esse eu peço de coração. Cara, a Miao Lin, a chinesa de olho verde, não é chinesa, cara. Vai tomar no cu, cara. A única, cara, o ele Beholder, é o que, mexicana? Não, é uma mestiça muito escrota, sei lá, cara. O Beholder que aparece... Deve ser da Bahia. É, deve ser. O Beholder que aparece, os caras matam na bala, cara. E não tem... O Lopang pra fazer magia pôs dois mindinhos na boca, cara. Não, para, moleque. Não, e outro, o cara do raio, cara. Eu acho que ele bate no peito. Porque ele não tem direcionamento pro raio, porque ele fica lá e os raios não acertam ninguém. O outro cara, que era o fortão, e vira um baiacu e explode e não acerta ninguém. O filme é uma merda, cara. Fuga de Nova York, né? Mesma linha de pensamento. Meu Deus! Cara, sem o Kurt Russell é uma merda, né? Vamos combinar aqui. Eu acho que ninguém vai discordar disso. Tem o Kurt Russell é uma merda. Pode ser até que tenha feito sucesso. Na época você gostava. Tem o Kurt Russell e é um tesão. O Kurt Russell é um tesão. Tang Cash, tudo uma merda. Tem o Kurt Russell é uma merda. Tang Cash é muito legal, cara. Eu não vou rever Tang Cash. Eu revi, é muito legal. Cara, agora eu posso falar um que eu acho que, assim, muita gente vai discordar, mas, sério, se for ver, eu acho que vocês vão concordar, cara. Os Intocáveis. Cara, vocês já reviram Os Intocáveis? Você tá louco, você tá louco. Mais de 20 vezes, filho. Vamos lá, eu fiz, vai lá. Cara, fiz trabalho de faculdade sobre Intocáveis, velho. Vai lá, qual que é o problema? Vai lá. Massa. Vai falando. Não, cara, eu achei muito piegas, muita coisa ali, muito... Falei, puta, não... Na minha memória, é um filmaço, cara. Quando eu revi, eu falei... Blade Runner é perfeito, né? Não, eu não tô falando que Blade Runner é perfeito. Eu gosto pra caralho de Blade Runner até hoje. Eu tô falando... Tô de fundo modesto. Dá licença. Posso fazer minha imitação de modesto, estourando meu absorvente? Mas Os Intocáveis foi um pouco decepcionante pra mim, cara. O filme ainda é legal, ainda tem cenas bem legais. Mas, tipo assim, puta, eu achava que era um filme... Porra, intocável, ele não é, cara. Tá, o que, aquela cena do encoraçado Potequim, você acha que ficou ruim? Essa eu nem vi esse filme, cara. Então, é aquela cena do carrinho de bebê caindo. Ah, tá, sim. É, também, cara, também. Eu acho que também tem um problema de... A primeira vez que você vê Os Intocáveis, tem uma tensão que te acompanha nessa cena, principalmente, né, cara? Não só nessa, tem outras também. Aquela do interrogatório também, do Sean Connery com o cara, que faz o cara achar que matou o amigo, não sei o quê. Uhum. Essas cenas têm uma tensão que eu acho que na segunda... não sei se é só pelo tempo que eu fiquei sem ver, mas que eu acho que numa segunda vista, ela não, não, você já sabe o que vai acontecer, isso faz muita diferença, entendeu? E acho que na cena do bebê tem isso também. Mas... Droga, Freud, acabei de lembrar que o Sean Connery leva 50 milhões de bala e não morre. É verdade. Não, mas ó, é isso que o Freud. O cara que ficou um merda depois. Andy Garcia. Eu achava que o Andy Garcia era um pistoleiro foda. Cara, eu achava assim, pô, o Andy Garcia é o cara que matou a pau. Na hora da. Ele era um personagem de bosta. Mas na hora de botar pra fuder, o Andy Garcia era o cara. E eu vi assim, pô, o cara não faz quase nada no filme. O contador é mais sinistro que ele, né? Mas olha, isso que o Freud falou mata vários filmes. Por exemplo, Los Angeles, Cidade Proibida. É um baita filme. Mas você não pode reassistir porque você já sabe como é que vai ser o desfecho da trama. Você já sabe aquela coisa da tensão no que vai resultar. Que nessa cena que o Sean Connery faz a tortura do cara morto lá. O cara não sabia que o sujeito tava morto. Então você entra na pilha junto, né? Agora, tipo, depois você vai reassistir... Já perde a graça, isso. O Freud tá certíssimo nisso. Pois é, mas eu reassisti muito tempo depois, entendeu? Então o datado se juntou à perda de impacto, a tudo isso, e eu falei, porra, não é esse filme todo que eu achava. Você achou piegas a cena com a cavalaria também? Qual cena? Não tô lembrando. Quando eles estão lá no Canadá, que eles vêm com a polícia montada. Pô, tá... Nem tô lembrando mais dessa cena. Quando eles estão na fronteira, que eles vão pegar o livro caixa. É verdade. É piegas. É, o filme é todo, cara. Aquelas mensagenzinhas do Sean Connery pro guarda-costas lá. Pra mim, o Kevin Costner sempre vai ser o guarda-costas. É bem merda, cara. Sério. Eu decepcionei. Tá bom. Indiana Jones. Ah, eu acho foda até hoje, cara. O 4 Jones, é uma bosta. Indiana Jones, ele tem uma coisa legal, que ele é um filme... Que ele é feito com... Desde a época que ele foi feito, ele é feito pra ser um filme com ar de antigo, né? Ele é uma homenagem àqueles seriados de aventura antigos do cinema, né, cara? Então, assim, eu acho que ele consegue se manter até hoje, cara. E outra coisa que o pessoal reclama, tal das mentiradas que tem no Indiana Jones, cara, mas isso faz parte do filme, cara. Tipo, naquele no segundo, que é o filme que o pessoal geralmente menos gosta, pô, eu acho maneiro pra caramba, cara. Aquelas piruetas que faz no carrinho na mina de carvão, eu acho foda demais. Eles caindo do avião com o bote salva-vida. Sim, sim. Cara, é o que eu mais gosto. Tem gente que acha ruim o Tempo da Perdição? O 2 pra mim é uma side quest, manja. Aquele negócio assim, o primeiro é uma história completa, aí o 2 é uma side quest. Tipo, sai do roteiro, vamos fazer uma aventurinha qualquer ali, depois volta pra filmar o resto do filme de verdade. Então tá? Deixa eu te contar uma coisa, o 2 se passa antes do 1. Imaginei que seria uma salada assim. O 2 é em 36, o 1 é em 38. Sim. Velho, não, eu não sei por que eu me espanto. George Lucas é um Zé pra fazer essas coisas. Né? Cara, o 2, eu concordo, eu sei o que o Alex tá falando, cara. O 1 tem uma história com começo, meio e fim, com desenvolvimento de personagem e tal. O 3, ele retoma isso quando tem a história da origem dele e tem a relação dele com o pai. E tem o negócio deles enfrentarem os nazistas de novo. Então eles têm uma vibe mais parecida, assim. Se você vê os dois filmes, você fala assim, puta, é um ciclo foda, assim. E o 2 é totalmente à parte, né, cara? É uma história que não tem nada a ver com nada disso. É aventura do começo ao fim, entendeu? E pesada, é uma aventura pesada, cara. Porra, cara. Mas eu gosto pra caramba do... Eu também, porra. É que é legal porque o Spielberg, ele usa muito elemento de filme de terror pra fazer essa aventura. Ele usa muito elemento de terror na floresta, quando eles estão chegando no Palácio de Pancot, quando eles estão fazendo aquele lance do ritual macabro. Porra, isso é tudo filme de terror dos anos 60, cara, que o Spielberg gostava, assim. E, porra, ele brinca com isso, sabe? Aquela coisa do cara dominar a linguagem e brincar com isso, assim. Porra, o Spielberg mata a pau nesse filme. Cara, tem uma coisa que eu queria assistir, mas eu tenho muito medo, que é o... Galaxy Rangers. Cara, desenho animado tem muitos, né? Desenho animado. He-Man é triste. Thundercats é uma desgraça, cara. Você assiste e que merda. Thundercats eu nunca gostei. Mas Galaxy Rangers eu era muito fã. Era o meu favorito. Ó, se assim, vocês tudo. Quiserem, se vocês tiverem coragem, eu passo um link pra vocês que tem não, Galaxy Rangers. Eu assisti faz uns 4 meses e eu não aconselho. Eu não quero ver nem Dino Saucers, cara. Que eu adorava. Porque é muito parado, velho, de boa. É muito parado. A animação é desanimada. Vai aparecer o namoro, Capitão América. Eu lembro sempre dos showzinhos que eles faziam do Galaxy Rangers, né? No guts, no glory. Não, no pain, no gain. sabe qual que é o grande problema desse desenho? Né? O problema é o que é o seguinte: a abertura era feita por uma equipe diferente que fazia o desenho em si. Então a abertura do Thundercats é uma coisa espetacular. O desenho é diferente. A abertura do Galaxy Ranger também é um porra. Produzidaço, tesão pra caralho. O desenho é diferente. E a gente fica na cabeça com a abertura. Thundercats me quebrou as pernas por isso, cara. E por isso eu não vou ver Galaxy Ranger. Eu não quero ver Dinosaurs. Eu não quero ver Defensores da Terra. Cara, Defensores da Terra deve ser ruim pra caralho. Mandrake, nossa, Flash Gordon e Mandrake, cara. Meu Deus, cara. Nossa, cara. Isso quando saiu lá na TV Colosso, cara, eu curtia pra caralho. De boa, eu não suporto nem olhar pro desenho hoje em dia. Cara, a Tempestade grita: eu convoco os vidros. Aquilo é muito chato. Cara, pior que esse da Tempestade, não sei se vocês já viram um Tumblr, que é os heróis trocando SMS. Cara, aí tem, acho que é o Wolverine que pergunta pra ela: mas por que você tem que falar tudo isso, que você convoca a mãe natureza a trazer os ventos uivantes do norte? Ela: mas é porque os ventos uivam no norte. Então, ela: cala a boca e faz a Tempestade. Vadia. Solta a porra do relâmpago. Cara, a vampira irritava, cara. Sempre tinha que ter uma piadinha da vampira. Meu, cara, Jubileu. Nossa, que desenho. Não, Jubileu com Gambit era horrível, mas a Tempestade era pior de tudo, cara. Cara, o Gambit sempre tinha que fazer o tipo Monami. Ele parecia o Pepe Le Gambá, né, cara? É verdade. Não, mas a Tempestade, cara, o Alex falou bem, cara, porque o pau comendo, sentinela pra tudo quanto é lado, ciclopes atirando, Wolverine lá e tal, e a Tempestade recitando um poema. Eu convoco o relâmpago do deus nórdico antigo para atingir a cabeça da sentinela que está à esquerda do Wolverine. Cara, o que é diferente? Ainda errava. Sim, o problema é diferente. O negócio é bem diferente do pau comendo no Caverna do Dragão e o Presto Alakazam, Alakazim, ajuda alguma coisa pra tirar a gente daqui, sei lá que diabo. Tinha a ver com o troço, cara. Da Tempestade não, era só um ex-máquina, assim, cara. Aliás, Caverna do Dragão, senhor Modeste, não é ruim, não, viu? Mas não, esse eu já posso dizer, porque eu vi. É bom pra caralho. Eu não sei por que não terminaram aquela porra daquele desenho. Por problema com a Marvel e TSR. Foi um problema de legislação, porque a TSR era dona e a Marvel tava distribuindo, tinha uma coisa assim com a Marvel. E aí a TSR quis comprar de volta, fazer alguma coisa parada de volta. E outra, só fez sucesso aqui no Brasil, na Inglaterra e nos Estados Unidos, foi fracasso. Quantas temporadas teve, cara? 3, uma de 23 episódios, uma de 13 e uma de 6. Então teve algum sucesso, senão os caras não faziam mais de uma temporada. Se fosse um fracasso, não tinha mais de uma, cara. Tá, só teve uma completa, a segunda tem 13 e a terceira tem 6. Tá bom, mas teve mais de uma porque alguma coisa rolou. Contrato da TSR, que era na época a detentora dos direitos do Dungeons & Dragons. Então vamos lá, mais uma rodada, agora vamos mudar um pouquinho. Quadrinhos. Quadrinhos, senhor Modeste. Alguma coisa que você tem medo de reler ou que você releu e falou que bosta? Eu tô passando longe, eu não quero ver e não recomendo que ninguém releia Superman de John Byrne. O remake do Superman do John Byrne. Eu na época achei do caralho, eu achei muito foda. Mas assim, eu tenho medo, porque o John Byrne é um cara que depois me frustrou muito, assim. Eu tenho vontade de reler, cara. Tenho vontade de reler. Mas e tinha algumas coisas que hoje em dia eu lembro que é muito boba a explicação. É muito, sei lá, cara, sabe? Tropa Alpha foi uma coisa dele que eu reli, é legal. X-Men, que ajudou a fazer junto com o Chris Claremont, é legal. Mas muita coisa que ele fez sozinho no Quarteto Fantástico já não foi tão legal assim. E eu lembro de algumas coisas na época do Super-Homem que me deixou meio, puta, tem certeza? Então hoje em dia eu deixo na minha memória afetiva o Super-Homem dele como uma coisa legal, não mexo, mas eu não quero rever. E não recomendo ninguém vá atrás do Super-Homem do John Byrne. E o Byrne, cara, o Byrne ainda teve aquele erro no Quarteto Fantástico. Ele pegou o coisa e deixou ele como um cocôzão gigante, né? O maior erro do John Byrne foi transformar a Susan numa dominatrix sadomasoquista, né? Ah, cara, eu tenho o primeiro volume do... O primeiro e o segundo, se eu não me engano. Do Quarteto, né? Pelo Byrne. E achei legal, cara. Então, eu tenho as três primeiras. Você acha legal aquela história que eles ficam miniaturizados, que o Dr. Destino vai estar... Cara, essa história é foda, cara. Eu gosto pra caralho dessa história. Eu gosto quando ele quebra a quarta parede naquela história do Galactus lá do Rui. Pô, essa história que você falou foi uma edição de aniversário do Quarteto Fantástico. Foi a 400, se não me engano, 300. Pô, é muito legal, cara. Que mostra eles vivendo numa cidadezinha pacata, no Miracema do Norte lá. E aí depois descobre que são tudo robôs. Eu acho legal, cara. Eu acho legal essa história. Cara, falar que tudo é robô é desculpa número um, né? Na hora que você quer fazer alguma coisa. Eles estavam trabalhando em realidade virtual já naquela época, rapaz. Antes de Passageiro do Futuro, antes dessas merda toda. Que, aliás, Passageiro do Futuro é outro filme que eu não quero rever. É, mas estou divagando, prossiga. Cara, eu achava que o Luke Cage, Punho de Ferro, era legal. Eu achava que o Shang-Chi, mesmo Kung Fu, era legal pra caralho. Não é. Cara, Shang-Chi é muito ruim. Eu vou chorar. Shang-Chi é muito ruim, cara. Eu adorava no Super Aventuras Marvel, aquilo, no Heróis da TV. Hoje em dia, não. Surfista Prateado, velho, de boa. Eu lia na época, falava assim, pô, é legal, mas eu não sou inteligente o suficiente pra entender qual era esses diálogos aqui, né, cara? É, aí passou um tempo e tal, aí uns anos atrás, eu falei assim, vou ler, porque agora eu tenho uma mais inteligente, né? E não entendi bosta nenhuma. Aí esses dias eu fui ler de novo, cara, e não entendi bosta nenhuma ainda. Mano, os caras fumavam o quê naquela época, velho? Ah, uma discussão cara, ali... filosófica chata, maçante. É, ali era o Stan Lee com toda a sua verborragia, né? A flor da pele, né? E o Rafael Rodrigues, se lê isso aí, tem um ataque chilique, cara. Porque tem muita coisa errada, muito contexto ali que não tem nada a ver com filosofia, velho. Pô, mas eu vou te falar. Eu reli aquela história que ele fez com o Moebius. E é massa pra caralho, cara. Aquela é muito boa. Aquela gráfica nova que ele fez com o Moebius. Não, eu tô falando só a mensal mesmo, sabe? As historinhas normais. Não esses especiais graphic novels. Isso aí é intocável, né? Eu peguei pra ler isso aí tudo na época do... Que a gente fez o podcast especial sobre o Surfista, né? Mas não consegui ler muita coisa mesmo não, cara. Não, sério, o Surfista é uma choradeira, cara, nos quadrinhos, cara. Ai, porque a minha mulher, ela foi do meu planeta, foi destruído. Ai, porque eu tenho superpoderes, eu tenho superpoder pra caralho. Mas eu sou infeliz porque eu tenho superpoder pra caralho. E eu não tenho pinto. Ah, mano, é foda. Eu tava mexendo nos meus quadrinhos, nos meus formatinhos, e aí eu achei várias coisas do Jack Kirby. E o problema, cara, de tudo isso é quando tem alguma manifestação de poder, especialmente do Surfista Prateado, os Kirby Dots, cara. Ah, cara, acho... como aquilo me irrita. Ah, isso aí é. Aí é um problema pessoal seu, mas antigamente não irritava. É, então, eu lembrava que era tipo, eu achava legal que era tipo assim, você viu o poder da pessoa e tal, do personagem, mas agora eu vejo Kirby Dots em todos os lugares. Porra, essa frequência... Kirby Dots, cara, que merda é essa? Cara, aquelas bolinhas que ele sempre faz... Que ele faz em mostrar... volta da mão, por exemplo, quando o cara vai acionar o poder, volta do raio, volta da porra toda. E era o Picasso dos quadrinhos, né, velho? Então, não tem o que falar, né? Cara, era tipo assim. Imaginação dele. Depois que um camarada começou a falar assim, esse poder tem 15 kibidotes de força, eu comecei a anotar e ele tinha razão. Tudo dá pra mensurar com kibidotes. Cara, eu acho muito louco os uniformes que ele fazia, velho. Pô, o Galactus era saia, aquela porra, depois colocaram uma calça no cara, mas aquilo era uma saia, velho. Eu já falei isso uma vez, vou falar de novo. Imagina a população olhando pra cima e vendo aquele pintão gigante, cara. Aquele saco peludo do cara. Não, para, é muito ridículo aquilo. Ah, e maiô, cara. Quantos personagens que não usavam calça? Que o Kirby fazia. Verdade, cara. Cara, Kirby Dots e calças. Era coisas que ele odiava calças e adorava Kirby Dots. Ah, mas nada disso, nunca me incomodou, não. Sempre achei legal. Então, eu achava legal na época, mas aí eu li de novo. Pô, acabei de lembrar. E os capacetão que ele fazia, cheio de chifre, cheio de volta, cheio de bagulhada, assim, sabe? Ombreira. Todo mundo briga com o Liefeld hoje em dia, mas, pô, o cara era rei das ombreiras, mano. Cara, um maiô com ombreiras. Era feio, né? É feio. É muito feio o desenho dele. Ah, só perde vocês... Steve Ditko, né? Que isso? Né? Não, vocês estão falando tanta merda. Não fala uma besteira dessa. Cara, eu me arrependi de ler. Não fale mal do Steve Ditko. Não fale mal do Kirby, cara. Pelo amor de Deus. Cara, eu lembro que o personagem brasileiro, lembra o Mancha Solar? Que já foi um personagem que não foi criado pelo Kirby, né? Foi criado muito tempo depois. E ele era todo com Kirby Dots em volta, né? O poder dele era assim, ele virava um troço preto cheio de Kirby Dots em volta dele. Eu achava muito maneiro isso, cara. Achava. É outro que eu não admito falar mal do Ditko, cara. Lê de novo pra ver o presente. Vê os desenhos do Kirby de novo. Sim, não, eu tenho várias revistas do Kirby aqui, cara. O Kirby tem um estilo que, tipo assim, é ame ou deixa, né, cara? Ele tem um estilo de desenho que é aquele estilo ali e acabou, cara. Então, antes não amava, tipo... mas deixei. Pois é, tudo bem. Não, eu não gosto. Eu nunca fui um fã, assim, eu quando comecei a ler quadrinhos, meus artistas que eu era fã era o George Pérez, era o Neil Adams, era o José Luiz Garcia Lopes, que é um outro estilo de desenho bem diferente do Kirby, né? Então, a princípio, eu olhava os desenhos do Kirby, eu também não gostava muito, não. Assim, não tinha versão, mas não era o que me favorecia mais. Mas hoje em dia eu já gosto pra caramba, cara, desse estilo de desenho, assim. Eu acho que os quadrinhos... Uma mesmice de fazer o personagem perfeitinho, com músculos, não sei o que lá. E o Kirby tinha uma personalidade própria no desenho dele, né, cara? Que muita gente não gosta. Como todo mundo que tem uma personalidade muito forte no desenho, tem gente que não vai gostar mesmo, que vai ter aversão e tal, mas eu gosto. Olha só, eu vou falar uma coisa agora que eu vou ser apedrejado. Mas eu sou mil vezes o Kirby do que o Bill Sienkiewicz. Eu não suporto a borradeira do Bill Sienkiewicz, cara. Ah, eu gosto também. Eu não suporto. Eu prefiro um milhão de vezes o Romitinha do que o Sienkiewicz, cara. Eu não conseguia ler Novos Mutantes quando saía no formatinho da Abril, cara. Pô, eu gostava pra caramba, cara. Eu não conseguia ler por causa daquele desenho borrado do Bill Sienkiewicz, cara. Não dá pra ver aquela bosta. Tudo bem, é opinião. O maior problema do Sienkiewicz que eu achava era a narrativa, assim. Era meio assim, pra uma revista de aventura, não era muito bem o que você tava esperando, né? Mas o estilo do desenho eu gostava pra caramba, cara. Gostava, até hoje eu gosto muito. Esquadrão Atari. Tem Opa, coragem? Caralho. Eu já reli coragem, outro dia, né? Eu gravei um podcast outro dia sobre Esquadrão Atari lá no Argcast. E eu reli praticamente tudo de Esquadrão Atari e é bom pra caralho, cara. Só do meio pro final, assim, quando troca, né, o desenhista, troca o roteirista e tal, aí começa a dar uma rateada e fica bem fraco, assim. Enquanto ainda era o José Luiz Garcia Lopes desenhando, cara, é bom não, pra caralho. Não, eu tenho vontade de reler, eu tenho aqui em casa, né? Mas pra achar ele é uma desgraça, porque tem gibi pra caralho. Mas eu tenho vontade de reler, cara. Cara, eu vou te falar, eu reli e não me arrependi. Continuo achando legal pra caramba. O pessoal ouça aí o podcast que a gente gravou lá no Arquest, que foi bem legal. E se quiser saber mais do Esquadrão Atari. Mas o Esquadrão Atari tem muitas coisas interessantes que pra época o pessoal não tinha nas revistas e o Esquadrão Atari já fazia. Eu achava legal. E eu sou muito putinha de ficção científica, né, cara? E Esquadrão Atari é uma dessas que eu gosto pra caramba, assim, até hoje. Meu Deus, eu lembrei de um agora que eu tenho que recomendar pra ninguém ler. Passar longe. Não leiam Guerras Secretas de novo, por favor. Ah, não, é muito fraco. Faça um favor a si mesmo e passe longe de Guerras Secretas. Se você. Qual a versão boa, picotada pela Abril original? Qualquer uma, cara. A história é uma bosta. Não tem história, né, cara? Guerra Secreta não tem história, né? Guerra Secreta foi feita pra vender bonequinho, cara. O plot é muito simples. Foi o herói e vilão pra se porrar. O que eles faziam normalmente todo dia. Ah, mas só que daí o Magneto já não vira mais vilão. Aí o Ultron fica controlado pelo Dr. Destino. Dr. Destino quer roubar o poder do Beyonder. O Colosso se apaixona por uma alienígena. O Homem-Aranha fica com o uniforme negro. Não, é uma bosta, esquece, fuja, corra. Aí aparece aquele homem molecular, é todo deprimido. Ele começa a namorar a Titânia. Aí não... Cara, um fato aqui que me deixou... Eu vou ter que concordar com o Modesto, cara. Guerra Secreta foi responsável pela criação do Venom, aquele personagem de merda, cara. Indiretamente, mas foi, né? O Venom cagou a Homem-Aranha até no cinema, cara. Pô, cara, Guerras Secretas e Crise das Infinitas Terras são as mães de todas essas mega sagas de bosta que a gente viu hoje, que se espalham por vários títulos e o cacete é quatro. Não, Crise é muito bem feita, cara. Crise você vê que foi planejado, cara. É, não. Os 12 números são planejadinho, cara. Crise é boa pra caralho, que tem os desenhos do George Pérez, argumento do Flávio Wolff, tem vários momentos legais, mas, cara, também tem muitos problemas. Cara, a única coisa que eu acho chata em Crise é o começo. Quando pega o Super-Homem Velho, o Lanterna Verde, o George Stewart, aquele começo com o Katmandu, é um chato. Nossa, um pentelhação. A partir do momento que junta todo mundo, os cinco planetas, as cinco terras, ali fica do caralho, cara. Cara, todo mundo vai morrendo. Puta, é foda demais. Eu lembro que teve uma saga dos Novos Titãs. Eu li Novos Titãs todo, desde da edição 0, que saiu o Heróis em Ação 1, até a última edição com o George Pérez desenhando, e li até um pouco depois disso, mas começou a dar no saco. Tom Grumman, né? Oi? É. E a fase do Tom Grumeca é uma bosta. É, ainda teve um intermediário ali, eu acho. Não lembro se era o Eduardo Barreto. Teve alguém intermediário entre esse Tom Grumeca. O Tom Grumeca, né? É, Grumeca, sei lá o nome desse piada aí. Ah, sei lá, aquela porra, não é nome de comida? Eu li tudo naquela época, acompanhava religiosamente. Todo mês eu tava lá comprando. E teve uma saga que eu nunca vi republicada, que eu achava foda. E eu tenho um pouco de medo de reler, cara. É a segunda saga do Trigon. É a saga em que eles enfrentam o Trigon pela segunda vez, e foi depois do Contrato de Judas. O Contrato de Judas eu já reli e continua bom pra caralho. A segunda saga do Trigon, eu lembro que eles enfrentavam umas versões dark deles mesmos, né? Uma versão maligna deles. Ah, eu sei! Puta, aquele a versão maligna do Asa Noturna, que tinha uma ombreirona. Nossa! Cara, eu tenho medo de reler isso daí. Eu tinha muita curiosidade de reler isso aí, porque eu lembro que eu gostei pra caramba dessa saga. Mas eu tenho um pouco de medo, assim. Então, eu sempre dou uma chance pros Titãs hoje em dia por causa desse... Do Marv Wolfman na época lá. Porque era muito bom aqueles Titãs, cara. A Liga da Justiça era secundário em relação aos Titãs. Os Titãs era central. Era o tipo de maior sucesso da DC na época. Eu acho que era os Titãs. É, o Marvequinho vai falar que era o X-Men da DC. É, mas meio que foi criado como uma resposta mesmo, né? Ao sucesso dos X-Men, não? Sei. É que eu, como Marveco, tenho que falar dos X-Men. Cara, tem duas sagas da Marvel que eu li quando era adolescente, mas eu tenho o maior medo de reler, porque eu sei que é uma merda, pelo menos uma delas, eu tenho certeza que é uma merda, e outra eu tenho medo de não ser tão pouco quanto eu imaginava. A primeira é A Era do Apocalipse, que eu sei que provavelmente é uma merda. É um lixo. Tá fumegando até hoje. A Era do Apocalipse, eu li, eu achei legal ler assim na época, porque eu sempre gostei dessas realidades alternativas, assim. Sempre gostei dessas histórias em realidades alternativas. Mas na boa, se você pegar os X-Men da época, até se salva, sabia? Porque assim, quando o cara faz essa releitura e tal, o cara sempre consegue mostrar alguma coisa de interessante. E era sempre o mais do mesmo, tão fodido naquela época, que até dá pra enganar. É, na época eu achei interessante, eu tava fazendo essa releitura. Pra mim, eu tava começando a entrar no mundo. Dias, né? Eu não li da fase cara enorme, essas coisas boas que você sempre fala. É, então, pra mim, achava interessante isso, aquela coisa de rádio alternativa, que eu gostava de ser escrito na época, e de você ter novas versões dos personagens e tal, e tinha os fabulosos X-Men, X-Men, sei o quê. Os designs, pra mim, era massa velha, né? Tava todo magnético controlando os X-Men, aquela coisa tudo estranha e tal. Então, você achei interessante essa data. Hoje em dia, eu sei que é uma merda, eu tenho um maior medo de reler para confirmar que realmente é uma merda e o que eu achava que era interessante começa a não ser tanto. E outra série que eu fico com esse receio, que na época eu também me achei interessante, mas nunca mais me quis pegar, que é a Desafio Infinito. E eu achava bem interessante, eu achava. Eu li a Desafio Infinito em todas as tecnologias, de Satria Cruzada e a outra que eu não lembro o nome. Guerra Infinita e Cruzada Infinita. É. Cara, eu já achava chato naquela época, cara. A saga de Thanos em si é bosta. Cara, nossa, é muito grande e muito chato. Cara, eu, sinceramente, o Jim Starlin, me desculpa. Eu gostava muito de ler Dreadstar. Dreadstar é uma coisa que eu tenho um pouco Dreadstar de medo de legal. Ler e me decepcionar, porque eu achava muito massa Dreadstar. Deixa eu fazer uma pergunta. A morte do Capitão Marvel foi o... Foi ele que escreveu? Foi ele. Porque na época eu achei muito foda. Eu tenho a graphic novel aqui em casa e essa eu não tenho a mínima coragem de ler. Cara, em compensação, a saga A Morte do Adam Warlock é tão ruim, cara. Mas é tão ruim e também foi o Jim Starlin que fez. É, mas essas sagas todas aí, Desafio Infinito, não sei o que lá, pra mim era uma punheta infinita, cara. Porque, tipo, nunca acabava essa porra e vinha outra, e vinha outra, e vinha outra. Cara, que troço chato, cara. Eu imaginei o gibi agora, punheta infinita na boca. A única coisa que eu achava de legal, né, nessa porra toda, era aquela história do Thanos ser um amante da morte, não sei o que, querer agradar. Ele tem esse conceito legal no personagem. Mas a saga era tão... Cara, e eu odeio o Ron Lim, cara, desenhando. Então eu acho que isso também atrapalhava, né? Porque, se eu não me engano, ele desenhou grande parte disso ou tudo, não sei. Tudo isso. É, o Ron Lim era um merda desenhando. E eu lembro que na época teve um boom por causa do jogo de videogame que saiu do Marvel War of Gems, do fliperama que daí tinha, do Marvel Super Heroes. Saiu aqui defasada, né? Então pegou já no lançamento do videogame. Então, mas eu lembro que tinha o cartucho do Super Nintendo, o Marvel War of Gems, que é diferente do jogo de fliperama e tal, que é tipo um jogo de... Plataforma. De plataforma. Muito merda também. Que era uma bosta. Não, mas o jogo era legal. Não era. Era uma merda. Cara, é que nem aquela expectativa. Pô, que ficou de sair o Carnificina Máxima, porque tinha um jogo, o Maximum Carnage. E aí quando eu fui ler a bosta da série do Homem-Aranha, que acaba com o canhão do bem. Não, cara. Não. Cara, eu lembro que o jogo era legal. Tem no site pra você jogar lá, vai lá e... Não vou jogar, vou ficar com a letra boa. Vai lá no snesbox.com e procura lá, War of the Gems, eu fiz isso, tem lá, cara, merda. Eu caí na besteira de ir jogar o jogo do Spawn, cara. Que pra mim era legal. Eu nunca nem... Olha, eu nem sabia que isso existiu. Eu tenho medo de jogar de novo Baldur's Gate, cara. Porque eu achava muito legal na época. Eu gostava pra caralho. Eu acho que eu ia gostar até hoje. Eu gosto desse estilo de jogo. Cara, eu gostava de Dark Sun, cara. Eu joguei Dark Sun de novo. Lembra Dark Sun da época do DOS? Nossa, sim. Dark Sun, que é tipo um Doom sem movimentação. Não, Dark Sun era o Baldur's Gate, cara. Era o primórdio do Baldur's Gate. Baldur's Gate foi uma chupação do Dark Sun. O pessoal não fala isso, mas é. Era o mesmo conceito, igualzinho de os turnos, de usar os turnos do... Do D&D, de usar as magias, de selecionar a magia, igualzinho. De ter os quests, igualzinho. Só que. Porque Dark, né, era Dark um Sun. Era DOS com uma, muito mais limitado pela época. Mas Dark Sun era um mundo de. Novo, eu joguei de novo e era maneiro, cara, eu gostei. Dark Sun era um mundo de D&D? Sim, eu mas. Acho que ele respeitava os turnos. O Baldur's Gate não foi uma chupação do Fallout? Cara, eu não sei se Fallout é mais antigo que Dark Sun. Não posso te falar. Eu sei que eu achava igualzinho. Eu joguei Baldur's Gate, tipo, é uma versão melhorada de Dark Sun. E eu achei isso foda, porque eu gostava muito de Dark Sun. Eu tô falando isso, Modeste, porque o Dark Sun... É a mecânica do game. Uhum, mata. Tipo, a forma que o Dark Sun transpunha as regras do D&D pra jogo. Era igualzinho que foi usado depois em Baldur's Gate, entendeu? É claro que a regra pode ser a mesma, mas tinha outros jogos de D&D que tinham visão em primeira pessoa e era uma merda. Tinha vários jogos de D&D que era uma merda. É, tinha um chamado Crusaders of Dark Savant. Se você jogou esse jogo, não jogue mais. É um jogo de primeira pessoa tipo Doom, só que você era um mago, um guerreiro, um clérigo. Era tipo um RPGzinho de Doom, assim. Não vá atrás disso. Cara, vocês já perceberam que os jogos antigos eram muito mais difíceis que os de hoje, cara? Ah, isso. E a gente ficava horas e horas. Cara, Mega Man antigo, cara, não era divertido. Cara, coisa maneira de jogar o que dá é um pouco chato de jogar hoje em dia, mas que o porra era Wolfenstein, cara, porque os controles são muito toscos. Mas se você jogar por exemplo Duke Nukem, até hoje é maneiro, cara. Sim, Duke Nukem é massa pra caramba. Outro que era mesmo estilo, Dark Forces do Star Wars. Pra mim é o melhor jogo do Star Wars até hoje. Na época era maneiro, mas hoje em dia, pela limitação das coisas que você faz, dos controles e tal, é frustrante, assim. Mas a história é legal, cara. Tenho vontade de jogar de novo Knights of the Old Republic. Deve ser legal, mas não sei, fico medinho, sabe? Alex, jogue o Rebel Assault 2. Puta, Rebel Assault 2 é aquele antigão. É muito bom, cara. Tinha uns vídeos no meio. Sim, que era vídeo com o Darth Vader. Cara, esse jogo deve ser muito tosco hoje, mano. Tosco? Tosco é Tomb Raider. Já tentou botar a mão em Tomb Raider 1? Não, aí é louco. Aí é maluco, pô. O peito dele é quadriculado, velho. Na época eu já odiava Tomb Raider. Ah, eu achava massa pra caralho. Cara, eu fui jogar esses dias no emulador o Street Fighter X, que era aquele Street Fighter em poligonal. Que coisa ridícula. E na minha cabeça era tão legal, cara. Era imitando o Virtua Fighter, né, cara? Exato. Cara, outro desses jogos que era pra ser poligonal. O Street Fighter The Movie. Não, nossa, isso é horrível. Lembra do Pit Fighter? Lembra do Pit Fighter eu joguei hoje, cara. É bom pra caralho. Olha só, a gente já gravou um podcast só sobre games de luta. Então ouçam lá o podcast de games de luta. Então vamos aí agora pra uma rodada final. A gente já falou de filme, já falou de quadrinhos. E agora tá aberto aí para qualquer tema que vocês achem que vai provocar aquela vergonha alheia se vocês verem de novo. Vamos fazer uma rodada final, senhor Modeste. Uma de TV, um disco e uma saga de quadrinhos que eu recomendo pra vocês. Não revejam mesmo. Primeiro, Torneio de Campeões da Marvel. Eu tenho aqui, eu me coço de vontade de ver, mas eu sei que vai ser uma bosta e vai estragar a imagem na minha cabeça do que era um torneio legal entre heróis da Marvel. Não vejam. Outra coisa, do Costinha, tá liberado, escutem os 5 discos do Peru da Festa, que são muito bons, mas jamais coloquem de volta o disco do Ari Toledo pra tocar. Vocês vão ver que é muito chato. É muito ruim, cara. É muito, muito ruim. E outra, de TV, jamais caiam na besteira de reassistir MacGyver. Eu vi de novo, achei maneiro. Cara, não, é chato, cara. É chato. Eu vi um episódio, achei maneiro. Passa no TLC, cara, mas não vejo, cara. É não, olha chato. Só, rapidinho. Vou de vontade de ver de novo. Vários seriados dessa época que devem ser uma merda. Ó, o Duro na Queda. Nossa, um lixo. Merda. Passa no TLC também. Ultraman deve ser uma merda. Meu Deus. Super Máquina. Cara, Super Máquina deve ser uma merda. Magno deve ser um cocôzão também. Trovão Azul deve ser. Águia de Fogo. Tudo isso deve ser uma merda. Esquadrão Classe A eu revi há pouco tempo, é muito bom. Tem até no Netflix pra assistir. Agora, Águia de Fogo, bicho. Deve ser muito horrível, cara. Deve ser muito horrível. Minimal deve ser o pior de todos. Os 8 episódios que foram feitos. Só tinha 3 transformações, né? E a mesma filmagem. Não, MacGyver eu revi, achei legal, cara. Eu tenho vontade de rever Magnum também. Cara, eu vou falar um que eu gostava pra caralho. Eu não sei, eu acho que eu cheguei a rever uns episódios, achei legalzinho. Mas é pra quem gostava da época mesmo. O pessoal de hoje se vê, vai achar uma merda. É A Gato e o Rato, cara. Eu gostava muito de A Gato e o Rato. Nossa, Mas a dublagem fazia ser legal, porque eu vi legendado e achei muito ruim, cara. É, A Gato e o Rato. Eu tinha vontade de ver os primeiros episódios, assim, né? O Bruce Willis tinha bastante cabelo, até. É verdade. Um tempinho atrás eu pensei comigo, pô, saiu um filme bacana aí, uma trilogia bacana, então vou reler os livros que eu tenho aqui em casa pra ver se era tão legal assim. Não, não era tão legal assim. Senhor dos Anéis é muito chato, velho. O livro é muito bosta, cara. A leitura é arrastada, o cara descreve até a cor da cirola das pessoas. É muito detalhista. Puta que pariu, que autor chato, cara. Só perde pro Stephen King. Mas puta autor chato, cara. Mas, assim, eu teria que reler. Não vou reler Senhor dos Anéis nem a caralho, que eu não sou maluco. Mas eu teria que reler pra ter uma segunda impressão do Hobbit, cara. Eu tinha a impressão do Hobbit ser bem mais divertido, assim. Ser mais simples, mais. Mas ser mais legalzinho assim, não é não? Não é, de boa. Falando sério mesmo, quando você termina o terceiro livro, que os caras voltam pro Condado e falam assim, ó, passou um ano, cara, você sente realmente como passou um ano de tão maçante que é o livro. Você acha que você tá lendo o livro faz a vida inteira, entendeu? Mas a intenção do autor, Alex. A intenção do cara, velho. Tomar no cu, o cara descreve uma viagem de um ano. Não, é foda mesmo, cara. Vai tomar no cu! Mas eu posso te falar uma coisa que eu achei de legal do Senhor dos Anéis? Eu acho que ele te deixa, pelo menos pra mim, tá? Ele deixou com uma sensação melhor do que a leitura de do todo. Que foi aquele capítulo do expurgo do condado que tem no final, cara. É maravilhoso aquilo. Porque, tipo assim, tu tá de saco cheio, cara. Tu não aguenta mais. Cara, que merda. E eu tinha um problema sério. Que eu queria entender realmente tudo que fazia, ficava lá olhando no mapinha, vai entender tudo que, por onde os caras passaram, não sei o que lá, puta, cara, é muito chato. No Silmarillion, então, é um porre, cara. Lembra no dedo. Porra, porque tem 50 famílias de não sei o que passou daqui, passou pra lá, aí daqui a não sei quantos anos a terra já não é mais a terra de não sei o que, já virou terra de não sei o que lá. E eu ficava tentando entender a relação dos personagens. Cara, é chato pra caralho. Mas no Senhor dos Anéis, quando chega no expurgo do condado, você já tá de saco cheio. Você tá esgotado, você não tá dando mais nada por porra nenhuma. E aí o cara faz um capítulo relativamente curto, que é massa pra caralho. E aí terminei com uma sensação boa, assim, de fazer assim, puta, que final foda. Já tinha acabado, o cara conseguiu colocar mais uma coisa que tu ia achar que era uma firula de merda. Mas não, o cara fez um capítulo maneiro no final pra tu ficar com um gostinho de, pô, que maneiro. Mas é o que dá sentido pra história toda, porque eles passaram por tudo aquilo pra eles evoluírem esse ponto de fazerem, tomarem conta do condado. É pra isso que tem o expurgo do condado. É pra dar sentido em toda a viagem que eles fizeram. Pois é, então vocês leram só o expurgo do condado. Você compra só o terceiro volume. É, assim, só metade pro final, já era. Acabou. E lê só o expurgo do condado, galera. Não, sério, de boa. O próprio expurgo do condado, sabe o que pareceu pra mim? Ah, galera, não vai embora não, ainda tem mais uma história pra contar. A galera fala, puta, mano, por que escutar mais? Sim, mas eu também falei assim, puta, não acabou ainda, caralho. Mas aí esse capítulo eu achei foda, cara. Por que é foda? Porque ele não descreve porra nenhuma, ele já parte pros finalmente. Exato. Sabe? Claro que isso é uma coisa maçante dele. Parece que ele falou, tipo assim, olha só, eu podia ter feito o livro inteiro desse estilo assim, eu só sacaneei vocês e agora eu tô mostrando pra vocês que eu sei fazer desse jeito. É, seus trouxa. Viu, mas dá pra explicar, o cara não era um escritor, né, de verdade, assim. Ele era um linguista, né? Não é questão de verdade, porque de verdade ele era. O que eu tô tentando falar aqui é que é o seguinte: o cara, ele criou o mundo e queria mostrar pros outros como é que era o mundo. Por isso que ele dava tanta descrição, que ele criou uma linguagem pra pôr uma desculpa, né? Aquela coisa toda. Eu até entendo, mas velho, é chato, cara. É que nem Stephen King. Stephen King, ele começa o livro e ele vai falando. Aí na metade do livro dele você fala, caralho, ele não vai falar qual que é o plot dessa porra, não, velho? Ô Alex, você já ouviu falar de um cara chamado Euclides da Cunha? Os Sertões? Nunca passe perto, então. Nossa, cara, é muito maçante, velho. Vai ler Moby Dick, então. Vai ler Moby Dick, então. Deixa esse integral de Moby Dick, aí tu vai ver. Eu reli também O Conde de Monte Cristo. Pô, eu sei, na época eu tinha uns 12 anos quando eu li O Conde de Monte Cristo, achei uma bosta. Falei, agora eu sou mais inteligente, vamos ler esse negócio de novo, né? Cara, o começo do livro, até a metade do primeiro livro, é excelente. Excelente mesmo, de verdade, muito bem descrito. Aí a hora que ele escapa da prisão, aí o troço descamba, cara. Eu não sei se eu tava tendo um ataque cardíaco na época que eu tava lendo, mas, velho, é muito chato, velho. Vira um dramalhão de merda, né, cara? Nossa, aí vira. E outra, você não entende o que ele tá fazendo mais. Você já não entende qual que é o plano dele. Vai ler o Morro 200 Uivantes, Alex, vai. Vou comprar uma edição, um texto integral de Moby Dick, vou mandar pro Alex, pra ele ficar aprendendo sobre o mar e as baleias e as descrições e tudo. Nossa senhora. Senhor Marcelo Soares. A única coisa que me vem agora na cabeça, que era pra assistir, pra mim era bom, e depois de anos e anos, depois que eu relançado, desliguei, tá total, eu fui terminado, vamos ver de novo, tá? Comprei um DVD, quando fui ver, achei uma porcaria assim, chato pra caramba, que é o Cavaleiro do Zodíaco, né? Eu, quando assisti, achava muito massa, muito, achei empolgante, aquela coisa toda. E quando fui rever, comprei logo um box específico, que era o box da segunda fase, da fase de cheiro lá, né? Passa na Sibéria, tá pra lá, não sei onde. Dos Cavaleiros dos Nórdicos? É. Passa em Asgard. Mas isso é um fill-in, né? Aquele que só completa antes de entrar na saga do Poseidon. Na classe da primeira vez, eu achei a melhor fase das três fases. E eu comprei, poxa, não, essa é a melhor fase, tá bom? Eu assisti, achei chato pra caralho, enrolado, demora. Passa mais muito estereotipado, a mesma coisa de sempre e tal. Eu, porra, eu consigo tomar porque eu gosto muito dos meus nomes. Cara, Cavaleiro do Zodíaco bom é a fase do santuário, só. Começa na casa de Ares, vai até a casa da última lá de peixes e acabou. É ali que vai. Ó, a única coisa boa do Cavaleiro dos Zodíacos eram os comerciais que passavam as tetas do Pantanal. Só. Tá bom? E de boa, olha só um cerne do coisa. É um cara que é um MC Catra, tem trocentos milhões de filhos. Aí o corno manda os caras pra se fuder e se matar pra poder ganhar armadurinha, pra proteger uma pivetinha. Porra, velho. Ah, cara, eu gosto até hoje de Cavaleiro do Zodíaco. Romini, você gostava da fase do Cavaleiro de Aço? Acho legal, cara. Cara, eu tenho todas as revistas de Cavaleiros Zodíacos que saem no Brasil. Tem Enciclopédia Masami Kurumada, Cavaleiro do Zodíaco. Tem os livros da Gigantomáquia. Tenho tudo de Cavaleiros. Eu curto. Não, aí não é que você acha que tem uma qualidade, você é putinha do bagulho, acabou, que nem o nosso amigo Freud aqui com Blade Runner, que nem o outro rapaz aqui com o Planeta dos Macacos, que nem eu com a realidade da vida e tudo mais. Fodão! Ah, vai, Alex, eu realmente gosto de Cavaleiros do Zodíaco, mas o que eu tenho medo de ver por agora é Dragon Quest, que tá aqui no Brasil conhecido como Fly, o Guerreiro Dragão, alguma coisa assim. Eu lembro que o desenho era bem divertidinho, mas tenho medo de ir só atrás. Só vou falar uma coisa pra você. Só uma coisinha pra você. Não tem cenário, tá? Eu não é só sei isso que eu falo pra você. O anime não é tão ruim, mas não tem cenário. Com isso na sua cabeça. O Romani que falou de Fly, veio na cabeça na hora o Fly da Xuxa. Que? Dançando lá, dançando, ensinando os passinhos lá. Eu não sei do que vocês estão falando nas duas casas. Eu não sei que esse Dragon Quest, eu não sei que esse Fly aí. Fly Alô? É um carinha de zóio rasgado. É um desenho de gente de zóio rasgado. Que muita gente gosta e eu achava uma bosta na época. Então, tenho a mínima vontade de reler. Bom, eu vou falar pra vocês, cara. O que eu tenho medo mesmo é de ouvir os primeiros podcasts do Areva de novo, cara. Isso eu tenho medo. Isso eu vou passar longe. Então, eu não recomendo. Eu ouvi o primeiro. Cara, que lixo, velho. Eu tô nele. ele tem medo de ouvir ele imitando, fazendo voz de alemão, né? De Freud. Puta, no primeiro foi muito engraçado aquilo. Mas o depois encheu meu saco, mas no começo era. No primeiro foi legal. Os primeiros era mais moleque, né, cara? Umas coisas mais amadoras. Você lembra aquelas vezes que agora tá profissional pra caralho, né? Cara, mas se for ouvir os antigos, escuta os podcasts da Copa que foram legais, cara. Não, da Copa não. Uma merda, tudo uma merda. Mas tá bom, né, gente? Então não comentam esse sacrilégio, querer ouvir os primeiros podcasts do Areva. Peguem, sei lá, a partir do 8, que teve entrevista com o Danilo Beruti, talvez. Não sei, também deve estar uma merda também, né? Sei lá. Então não comentam esse sacrifício mental. E até o próximo podcast e... Areva! Well, everybody's heard about the bird. The bird's a winner. Leitura de comentários com o mesmo time, só o seu Romenick, que foi naná, está com soninho, tadinho, cansadinho. Então vamos lá. Senhor Modeste, diga aí, o que você selecionou? Então, eu selecionei um dos vários comentários do Cliff, o Rodrigo Silva, que foi picotando os comentários dele. E num desses ele falou: Freud, groselha é bom pra caralho, justamente porque é doce. Em Santa Catarina o pessoal chamava de capilé groselha. E a gente tinha que tomar esse troço, goela abaixo, meu avô era um pão duro do caralho, não comprava refrigerante, só comprava groselha. Não. Nossa, é bom pra caralho. Não é não, velho. É uma merda, cara, uma água com açúcar do caralho. Um lixo, cara, um lixo. Você mijava vermelho ainda. É verdade. Eu tomava aquela porra, parecia que eu tava tomando aquele espermanganato, já viu? Aquele, nossa, aquele pozinho de espermanganato que a tua mãe passava na tua perna pra tirar ali um pavo de machucado. Que horror. Você tomava banho com isso aí quando você tinha sarampo, alguma coisa é assim. É, essa merda aí. Curau King, nosso querido amigo, que falou aqui: quem se importa com pobreza ou com Ben Affleck como Batman? Fodam-se eles. Fale sobre Pacific Rim. Pacific Rim, Curau King, foi o terceiro melhor filme que eu vi nesse ano. É um puta filmaço. Sensacional. Del Toro é o tipo de cara que gostava de Tokusatsu como a gente gostava. Então, se você gosta de Tokusatsu, quem tá ouvindo, gostava de Jasper, Changeman, tal, gosta, vai sem medo. Eu queria aproveitar o comentário pra dizer, assim, pro Guilherme Cunha e pra quem mais se sentiu ofendido que eu tinha escrito antes. Foi mal, não foi intenção, não quis pegar a pilha errada. Eu só quis dizer que eu gosto de Jasper, indiferente do cara, dos outros que o Guilherme Cunha citaram, se foi antes ou não e tal. É que eu conheço é Jasper, entendeu? Pra mim. Então eu queria pedir desculpa pra ele se pegou errado, se pegou mal. Tanto que eu sou fã que acabou o Pacific Rim, eu corri pra casa assistir Jasper. Tá, porque é a vibe do troço. Tá calminho? Um abraço, Modeste. Você ouviu aquele mantra de relaxamento que o Marcelo botou pra você? Eu não lembro se vocês lembram do Saraiva original, que era do Marilei. Tá calminho? Agora tu. E pra encerrar, eu queria falar do Black Negão, o comunista. Tinha da... E ficou parado, eu não sei o que tem depois. Modeste vai contar quantos pobres matou. Que imagem que esse sujeito tem de mim, cara. É a mesma que eu tenho. Isso, lazarento com metralhadora na mão, querendo matar tudo quanto é pobre que tem no planeta. Isso, então. Logo abaixo tem um cara ali, um skinhead chamado Alex Matos, que escreve. Ele é modesto. Modesto. É, essa é a piada mais atual. Nossa. Cara, mas o problema é que se o Modeste tiver problema e quiser matar pobre, a primeira coisa que ele vai fazer é se suicidar, cara. Sim, então, porque eu sou pobre. Isso não vai dar certo, cara. Ainda coloquei só se eu matei de rir algum pobre, não sei. Então vai lá, senhor Alex Matos. Bom, eu só tenho um comentário que eu selecionei do Eurain Eufraim Serra. É um carinha aqui, Eufraim Serra. Isso, ele falou aqui, ó. Valeu por mais um podcast, Areva, mas já tá na hora de mudar esse layout. Olha, antes de falar sobre o layout... Esse layout. Ótimo, né? Okay? Vai. Antes de falar sobre esse... Como é que é o nome certo que fala esse troço? Layout. Layout, ok, layout. Mas por que lê layout se o negócio tá escrito com L-A? É em inglês, filho. É a lei de fora. É, o layout, é isso, né? Layout. Antes de falar sobre o layout, vou ter que falar uma coisa pra você. É, você lembra quando a Terra era plana e todo mundo achava que não tinha como ela ser redonda, né? Aí teve um cara que veio com uma ideia lá, ó. O planeta é redondo. Não, é impossível, senão os oceanos vão vazar e tal. E aí quando todo mundo passou a acreditar que a Terra é redonda, ela ficou redonda. Aí mais pra frente o pessoal achava o quê? Que a Terra, o Sol girava em torno da Terra. Não, é o contrário, é a Terra que gira em torno do Sol. Então o pessoal teve essa mudança de paradigma também. Depois descobriram que a gente não está sozinho no universo, descobriram que os caras colocam alvejante no leite, e também descobriram que as fitas de Atari não adiantava você soprar, aquilo era só psicológico, né? E também a gente pode ver aqueles chinelos de dedo, aquele negócio de colocar um prego no chinelo de dedo também não era interessante, porque o prego... Rapaz, devagar, vai aonde você quer chegar, vai. Oi? Vai, é isso? Isso o quê? Chega ao ponto, vai, é o final. Nem lembro o que eu tava falando do quê mesmo? Do layout, porra. Ah, é, o layout, então. É, eu não sei, cara, a gente tem layout novo? Puta que pariu. Ô, Efraim, é o seguinte, cara, eu vou traduzir o que o Alex tá dizendo aí. O dia que a gente finalmente conseguir terminar o layout que eu tô fazendo há 9 meses, há mais de 9 meses, os mares vão vazar, pra você ter uma ideia. A dificuldade que bando de pobre, fudido e burro tem aqui pra fazer essas coisas. Mas um dia sai, aguarde e confie. Não, o legal é que o Alex diz, né, que tipo, as pessoas achavam que o mundo era plano, aí só foi todo mundo acreditar que ele era redondo que ele ficou redondo. Então quer dizer que é só você acreditar que você consegue. Exato. É que o Alex... Não, mas na Bíblia tá falando isso. Na Bíblia fala que você é Deus. Vocês não leram isso na Bíblia? Eu li. Ela tá falando assim, ó. É, Deus criou vocês em imagem e semelhança dele. Semelhança quer dizer o quê? Com superpoderes e tudo mais, velho. Então, quando semelhança, se move sozinho, o mundo move, porque a gente é as mentes criadoras, nós somos Deus. Não é clone, deixa de ser burro. Chega. É, vamos lá. E ele ficou falando que o mundo era redondo, porque ele queria fazer uma propaganda da Skol também. Tá certo. Não, a gente não tá sendo patrocinado. Senhor Marcelo Soares, por favor, salve essa leitura. Primeiro que eu selecionei aqui foi do Sturte, que ele fala, você não tem a ver com o tema, mas achei interessante, porque eu queria ver o que o Modesto ia falar. Ele tá aqui, tava pensando aqui nessa questão nova de remakes, como será mandar e tal, e se fizesse um remake de Tieta, quem faria Tieta, Modesto? Ai, puta, como é que é o nome daquela morena gostosa pra caralho que fazia aquela indiana lá, como é que é? Do Caminho das Índias. Paz, Juliana Paz, ela podia fazer uma boa tia. Ela já fez a Gabriela, já foi. Ah, ela já fez a Gabriela, deixa eu pensar numa outra. Essa morena gostosa da novela lá que namorava o pai do Murilo Benício lá na Avenida Brasil, como é que é? Caraca, que mistura de Tem uma morena muito gostosa, muito, muito, muito gostosa, que ela podia fazer a tieta no começo da novela. E depois pega, sei lá, uma... Ah, sei lá, cara, tem tanta morena gostosa no Brasil. Tá bom. O outro comentário que eu estou usando aqui foi do Pony Master, que ele diz que não tem orgulho do que vai contar, mas ele fala. É uma época em que ele era metido a skatista, sempre ia com vários amigos para um parque onde podia realizar a prática desportiva dele lá. Aí ele diz, como todos os adolescentes pobres, reuniam seu dinheiro todos para realizar um lanche, e mesmo assim só conseguiam o suficiente para um refrigerante Saci de 2 litros e um pacote de bolachas 13 de maio. Eu tenho que falar que eu, quando ia tocar com minha banda, minha pseudo-banda na época da faculdade, a gente comia um pão com mortadela e um refrigerante Baré. Você já tá subindo de nível, ele tá certo. Baré, cola é show, cara. Um pouco mortadela, isso é manjar dos deuses, cara. Cara, vocês nunca ouviram falar na naipe cola, cara. É uma das coisas mais tristes desse mundo. Cara, eu já tomei sendo a escola uma vez. É o fim da picada. Dolly parece bom, né? Puta que merda. Então, mas pô, você rachou lá um lanche, cara, um pacote de biscoito e um refrigerante de 2 litros. Tá reclamando aí, não, animais? Você tá bem de vida, cara. Para com isso. Vai catar bituca que nem eu. Sabe? É, tem coisa muito pior, mano, demais. Outro personagem foi o da Julie, que ela disse que quando trabalhava, acordava às 5 horas da manhã, e saia às 5 e meia, 6 horas, para chegar no trabalho às 8, então ela tomava um café por R$2, com pão de queijo, bolo e café. Que realmente aí é um café muito forte, né? R$2 você tem isso tudinho. E ainda ela dizia que como um recurso de pobreza dela, ela usava pregador de roupas para fechar embalagens em casa, e quando não tinha, usava outro tipo de tulipas e coisas assim. Eu tenho que dizer que eu também já cheguei aqui em casa a fazer isso quando nós tínhamos mais condições mais pobres de fazer pregador de roupas para fechar embalagens, para não ter que desperdiçar. Eu faço até hoje. É, isso. Eu também, mais pobres. Esse pessoal tá muito besta. Ai, meu Deus, que gente riquinha. Aí eu ponho no vidrinho. Ah, se fuder. Não, isso quando a gente colocava lata em cima deles, assim, sabe? Dobrava isso. E colocava lata em cima. Isso, pra poder vedar, né? E aí, pra encerrar, ela disse que a gente podia, o Areva podia fazer o primeiro tour gastronômico com a Areva, comidas baixa renda, que ia ser sucesso, ainda ia ajudar uma galera a entender, a se virar com a alimentação. Olha aí, boa ideia, Julie. Aí ela falou aqui, você não falou, que ela almoçava por R$1 no ensino médio, comendo churrasco grego com vinagrete e suco grátis. Ah, aí sim, aí é baixa renda, Julie. E se quisesse sobremesa, era só dar 6 passos e tomar um sorvete de R$1. Olha aí. Um sorvete de larva, né? Aquele que não é limpo, que ele trouxe. Bom, vou rapidinho aqui. O Gilsuma Ferreira falou todas as manias de pobre que ele tem, né? E agradeceu o Romenick. Ele falou que, olha só, cara, compra coxinha numa lanchonete que vende por 70 centavos. Ele compra uma coxinha por 70 centavos. Meu Deus do céu. Imagina essa coxinha, cara. Essa é aquela que dá pra crescer cabelo no peito, né? Olha só, compra pão de queijo na promoção 10 por R$1. Meu Deus do céu, não tem queijo nenhum aí dentro. E ele agradeceu o Romenick, que ele é de Santo André. Nunca imaginei que tinha um hospital lá com lanches de primeira. Que ele vai começar a doar sangue com mais frequência. Que mais? O Nilson Demetrius, cara, ele fez todo um tratado aqui sobre o churrasco grego, explicou várias coisas sobre o churrasco grego. Mandou um recado pra você, Modeste. Você deve ter comido em lugares muito nojentos, pois ele nunca viu mosca pousada na carne, ainda mais porque perto fica muito quente. Olha, não sei, cara, que tem ovo de alguma coisa tem aqui dentro, não é possível, cara. Então deixa eu só fazer um reparozinho. Uma frase que eu achei do André aqui sensacional, cara, que isso é a mais pura verdade. Quer ter dinheiro? Não case. É, tá certo. Fica aí pra titia. Falou aqui muito sobre o churrasco grego, falou várias coisas aqui. Tem lugares que tem pedaços de pimentão, cebola e tomate pra deixar a carne mais suculenta. Saca tudo de churrasco grego, cara. Então, quem quiser saber mais detalhes sobre essa iguaria... Então, vai lá no comentário do Nilson Demetrius. Quem quiser comprar uma franquia de churrasco grego, também fala com ele. O RSFC também compartilhou aqui no hospital, que tem perto do trabalho dele, que tem uma barraquinha que vende hambúrguer de R$1,30, que só tem pão, hambúrguer e ketchup. Só que o cara tira o ketchup de um balde com uma concha, que chega a ser mais suja que a borda do balde, cheia de ketchup ressecado e com baratinhas, meu Deus do céu. Isso é na porta do hospital, bicho. Pelo amor de Deus. Só RSFC hambúrguer com H na frente, tá? Tá certo. O Cliff, mais um comentário do Cliff aqui, falou: o cúmulo é perguntar na barraca de pastel da feira se eles aceitam o ticket. Naquela época que a tua irmã te dava ticket, né? O teu irmão, o teu familiar, tua mãe, né? Aí sobrava ticket do trabalho, dava pra você fazer um lanche, né? Aí você ia na barraca de pastel tentar trocar o ticket por um pastelzinho. Lamentável. O Mustaine falou que, tirando as escatologias, o podcast foi muito bom. Ele se sentiu no programa Esta é Sua Vida. Cara, a gente também tem muito ouvinte pobre, né? Que coisa triste. Ele pensando que era só a gente. E o Heitor Thor falou muito aqui sobre a questão da bebida, de misturar a vodka com molho de tomate. Falou que a pior bebedeira dele foi com vinho, esses vinhos genéricos de 5 litros, misturado com energético de pobre, que é 2 litros por 5 contas. Meu Deus do céu, é nem imaginar isso. Contou uma história aqui bem bizarra aqui dele, fazendo merda, chamando o Raul. Tem comentário do Twitter, não é isso, Marcelo? É, tem comentários do Twitter, tem um da @ Babu Carol, Carolina, o nome dela. Ela disse que ouviu o podcast e me identificou totalmente com as histórias, né? Como eu ouvi antes de ir ao cinema, comecei a refletir antes de entrar na sala. Aí, assim, não vou mentir que fiquei olhando para as outras cadeiras, aí notei que ainda tinha refrigerante e pipoca na minha. Nossa! É, se referindo de que não pegou pipoca dos outros na sessão. Marcelo Soares fazendo escola. É. O outro comentário foi do Thiago Fonseca, @ Thiago Icari, que ele colocou que avisem ao Modeste que existe uma vodka mais vagabunda ainda do que ele falou no podcast, que é a Komanoff, que é tão safada que a garrafa de plástico e ressaca é mortal. Meu Deus, Komanoff? Komanoff, ele falou. E aí disse que foi a única bebida que ele já causou amnésia alcoólica dele. Cara, eu vi essa semana uma Poparova, esse que o nome era isso, mas só que ele não era só a vodka, a Poparova, era uma Ice Poparova, só que com a garrafa de plástico, que tava 2 contos a garrafinha de plástico de Poparova, cara. Amnésia alcoólica significa sexo anal? Não necessariamente, eu já tive e meu toba ainda tá inteiro. Quer dizer, isso é o que você lembra, né? Que eu me lembre. Ele teve amnésia, que ele lembre o toba tá inteiro, tá certo. É, no outro dia eu tava dando uma ardência, cara, deve ter sido escola. Hemorroida. Tá certo, tá certo. Bom, então é isso, pessoal. Acessem aí o nosso Twitter, @areva, nosso Facebook, que é o @areva, sempre com dois As. Mandem e-mails pra gente, contato@areva.com. Comentem aí, fale mal, fale bem, mas fale da gente. E até o próximo podcast. Areva! Pegadinha do malandro. Yeah, yeah. Olha assim. Desculpa, eu não resisti. Não, sério, agora eu vou. Agora eu vou começar mesmo. Vamos lá. Desculpa eu. Desculpa então. Desculpa então. Pera. Quem que tá digitando? É o Marcelo. Tá batendo. Marcelo. Se for digitar, põe o microfone no mute, por favor. É, seu puto. É que tá aparecendo o título de um bando aqui, cara. Você que vai editar mesmo, foda-se. É que eu não, mas atrapalha mesmo. Eita, que barulho é esse, cara? Dá um cigarro pra alguém. Pra minha mulher. Agora, Marcelo, é a hora de você retribuir a gentileza. Ah, Marcelo, xinga, vai. Quando for assim, bota na porra do mundo, Modeste. Parou. São cenas fortes, eu tenho certeza que você quer continuar. Quase que nem a Regina Casé. Pedi pra parar, parou. Não, aí não. Pronto, baixou o tio, né? Porra, eu tava numa boa podcast. Não, tchau, gente. Tá, até mais. Um podcast de família, meu amigo. Vou fumar depois dessa, vai tomar no cu. Podcast Areva foi editado pelo Mais Que Soares, Produções Midiáticas.